escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu. Olá, ouvintes. Bem-vindos a sábado 13 de julho de 2013. Imaginem só, já estamos no mês 7. Não estamos no mês 6 nem no mês 8, porque estamos no mês 7. Neste sábado é um dia como os outros, portanto é um dia para gravar e publicar e ouvir. Ouvir é um bocado mais difícil, porque é muito fraquinho. Mas gravar e colocar na rádio é um bom dia para colocar a emissão número 136. Escolhes tu ou escolho eu? Para não variar, é feita 2, infelizmente, não é? O Nuno Miguel falou até agora e agora vai falar o Carlos Bonaparte. Acho eu. Olá, caros ouvintes, bem-vindos. Pois. Perceberam o que foi isso? Nem eu. Pois, uma edição do programa de Carlos Bonaparte. É do ouvinte, desculpa. O programa poderia ter começado bem, mas por acaso começou só mais ou menos. Para o que é costume, começou só razoavelmente. Peço desculpa, é da bobina. Ah, é a bobina. É, vocês sabem que isto, eu sou antigo, não é? E como sou antigo, ainda funciona bobinas. Então, na passada semana estava muito calor, esta semana está muito frio. Está muito frio? Está muito frio. Está a subir e tudo. Se 20 e tal graus, não é frio para ti? Não é isso, não é frio. Mas está a subir. Está a subir o quê? Está a chover. Chover a cair água. Está a chover? Quem é que está a chover? Tu estás a ver um bocado mal. Eu disse, pois, que choveu quando me ia para aqui, mas já não chove. Pois. Portanto, está a chover, é presente. Choveu, é pretérito perfeito. Agora deixa-me só fazer aqui uma referência que acho que é importante para os nossos ouvintes. Que é? Há um site chamado tempo.pt. É verdade. Que até hoje, aquilo que eu percebi, foi o único que deu assim as temperaturas mais certas. Cá em cima, lá no Instituto do Mar e da Atmosfera, o antigo da Geofísica, davam as temperaturas com base no canal Meteo, que disse que o verão, que só ia chegar lá para setembro. E como é que sabes que o tempo.pt é o único que está certo? Porque eu tive a ver as temperaturas, e ainda antes delas acontecerem, primeiro que eu tenho as temperaturas atuais, dar em hora, e depois... Mas tu estás-te a fiar que aquele site, as temperaturas atuais são certas. Pode ser outro site que tenha as temperaturas certas. Como é que tu sabes? Tu metes os braços no ar e sentes que temperatura é que está? Não, mas depois ao longo do dia vou vendo. E é assim, entre 35 graus e 39, por exemplo. Não estava a 39 graus, estava a 35. Como é que tu sabes? No máximo 35, porque nunca estava a 39 graus. Mas como é que tu sabes? Porque tu és um medidor oficial de Celsius. Olha, estiveste com um Celsius. Celsius não, mas de Carlos sim. Eu costumo ver o Celsius. É o outro da história. Bom, vou perguntar ao Carlos como é que foi a sua semana. Foi boa? Foi uma semana, por acaso, bastante interessante, caros ouvintes. Uma semana em que eu passei a ter ainda mais orgulho na profissão que desempenho. Ainda que seja a de cariz amador, mas eu sou amador na profissão, mas profissional na atitude. Porquê? Pediram-te em casamento através da rádio? Não. Estive a ver grandes momentos da rádio. Neste caso, na América Latina, mas até do México. Sabes como é que surgiu? Sabes que o nome surgiu dado pelos brasileiros? Qual? O nome daquele país. E eles viram lá umas mexicanas, né, dançar. E diziam: México, México, México! Mas, México, estás a ver? E depois eles... Há uma música da Carla Maria, chama-se Mexe, Mexe, meu amor. México, México. Pronto. Não, mas agora é sério, estive a ver alguns momentos impressionantes, como aquele em que o apresentador Paco Stanley se despede dos ouvintes às 11 da manhã e é assassinado às 12 e 8. Aquele em que o cinegrafista da Bandeirantes morre porque está a filmar um tiroteio. Aquele em que, e esse para mim foi mais marcante, em que a apresentadora, em que há um sismo, não é? E a apresentadora diz, bom, está a tremer um bocadinho, mas vamos encarar isto com uma grande tranquilidade. E depois estaremos ainda mais forte. E ela, bom, é um bocadinho, mas não se preocupem porque vai tudo correr bem. Estamos só a esperar que isto passe uns segundos para poder voltar a falar. E foi a última imagem dela, porque realmente depois o edifício, aliás, o edifício até acabaria por cair. Morreram 50... Ah, e aquele terremoto no México em 85. Ah, mas era de agora, 2009. Não. 1985, que foi a pior história da tragédia do México. Não, não foi no México, foi no Chile. Esquece. Em que morreram, segundo os números, depois com a abertura dos dados governamentais, foram determinados que morreram mais de 10 mil pessoas naquela tragédia. E tudo começou, a última imagem que há da Televisa, em Chapultepec. É aquela... Something. É aquela imagem de tranquilidade, não é? Ainda que ela estivesse lá agarrada à secretária, mas pronto. Depois morreram 50 jornalistas da Televisa, porque aquilo... pronto, como lá sabes, eles são 110 milhões, portanto... O que é que tu fazes com 3 ou 4, eles lá podem fazer com 50. E a verdade é que, rápido e pronto, morreram 50 jornalistas lá. Morreu praticamente toda a gente que estava lá no edifício. Naquele edifício da Televisa, porque eles tinham dois. Uma das torres caiu, outra não. A chamada torre dos jornalistas caiu. E pronto. Mais torres gêmeas. E depois teve lá um de uma da mesma, porque aquilo é tipo RTP, tem rádio e televisão, e estava da rádio e dizia, bom, aqui tudo normal, estou aqui a fazer um apanhado pela cidade, estou a andar tudo normal, e vou agora aqui virar para a Avenida dos Insurgentes e tal, vamos, aparentemente tudo normal, tudo... Ah, a cidade caiu. Porque é a partir do momento que vira para a Avenida dos Insurgentes que se começa a avistar os reais danos, porque na parte nova da cidade, aliás, na parte antiga da cidade, que é curioso, não houve grandes danos. Houve, foi na parte nova da cidade, nas construções mais recentes, na sua maioria, e depois vai-se a perceber porquê, não é? Não estavam preparados. Pois, é porque as construções antigas... Olha que no Japão isso não acontecia. As construções antigas... Também tive a ver sismo no Japão. Lá Mas aí não vais dizer que caíram não sei quantos edifícios que não estavam preparados? Não, não. Um indivíduo estava lá no quarto dele, ouvia música, depois ele começa a tremer. E ele assim, normal, mas com uma calma do caralho, continuam a fazer as coisas dele. Só que, claro, depois há uma altura em que aquilo deixa de ser mais um tremor de terra e passa a ser um tremor de terra brutal. Pronto. A casa não caiu. A casa continuou de pé e tudo mais, mas claro que foi uma coisa com outros danos, porque a partir do momento que aquilo passa os 7,5, já começa a ser assim, um sismo um bocadinho preocupante para eles. Só a partir para eles? Só a partir dos 7,5, porque até os 7,5 eles já encaram aquilo como uma normalidade. Era o que eu te ia dizer. Sabes que o Japão é uma zona muito profícua em sismos. Aquelas ali as placas tectónicas muito facilmente. Por isso eles habituam-se. A não ser que seja daqueles mesmo forte de 8 e 9 mil daí para cima. É que aqui uma bala de resto eles sentem já. E a calma deles. Bem, os japoneses já de si já não são propriamente tão histéricos. Mas a calma deles é como se estivesse a atravessar a rua. Aliás, se pensar, a principal causa das mortes, a tragédia, se não tivesse havido o tsunami, nós tínhamos vivido um grande momento histórico, que era o maior sismo desde que há registro, não é? Aliás, o segundo maior sismo, porque o maior sismo é de 9.5. Mas o segundo maior sismo da história, e assim vamos ver que em termos populacionais foi sem dúvida o maior sismo, comparado com a magnitude e a população, e seria um dos sismos com menos vítimas mortais, comparada à sua brutalidade, não é? Só não foi preciso um bocado disso, por causa do sismo, do tsunami. Pronto, estive lá a ver isso tudo e tal, depois mudei um bocadinho a minha agulha. Estive a ver aqueles momentos em que, lá na rádio, em que se liga para a rádio e diz, vais sair do estúdio pela última vez, estás morto, em direto, e vês. Não tenho medo destas ameaças, não aconteceu nada. Não tenho medo destas ameaças, não sei quem, não sei o que mais. Também aquela em que está a mulherzinha a apresentar um reality show. E bom, vamos agora para não sei onde. Peço desculpa. Isto é inglês. Pronto, coisas notícias. Aquela em que a apresentadora está a mostrar para a câmara um cilindro daqueles de série, de repente deixou cair, ele se faz tudo. Mas isso já não é rádio. Pois não. É televisão, é rádio. Não, é televisão, é rádio, é tudo a mesma coisa também. É comunicação, é no sentido da comunicação. Está bem. E mais? E pronto, e foi uma semana em que andei aqui a resolver as últimas questões relacionadas com o calor. Já foi passando. Já foi passando, segunda-feira ainda se vai sentindo, mas terça já nem tanto e por aí fora, e a partir de quinta-feira tudo a 100%. Muito bem. Primeira música de hoje, para a primeira música de hoje, vamos viajar até a Freguesia da Glória em Aveiro. E vou recordar o ano de 2009. Isto vai parecer um bocado uma outra explicação que o Carlos já deu para algumas escolhas. Festa de São Pedro da Forada. Eu lembro-me de ir e tal, e estar, e ver os carroceiros, e ouvir aquelas coisas e tal. Não tem a ver com os carroceiros, estávamos em frente a um pão. E foi, no dia a seguir, ou poucos dias depois, ou se calhar no próprio dia, acho que não foi, a ter sido confirmada a transferência futebolística mais cara, até hoje, do Cristiano Ronaldo, do Manchester United para o Real Madrid. Porque eu lembro-me de estar a falar agora também ouvi isso. Hã? Também havia uma coisa dessa sobre nesta semana. Pois. Curiosamente, eu vou falar nisto na mesma semana em que fiz uma pequena coisa sobre... em que incluiu a transferência do Ronaldo para o Real Madrid e mais 11, ou 12, mais 12. E eu lembro de estar a falar com um amigo meu, que por acaso também aqui era vizinho do Carlos, que ele disse... Eu não acho mal, pá, os valores gastos, porque acaba sempre por movimentarem mais pessoas, a gerir e tal, tal. Eu lembro perfeitamente dessa conversa, porque foi na noite em que eu ouvi pela primeira vez a música que vamos ouvir agora. Estava a fazer parte de uma peça de teatro, cantada por um senhor, por acaso aqui o senhor Oscar também conhece. Uma peça de teatro. E porquê é que eu escolho isto? Escolho por me fazer lembrar a festa de São Pedro, por me fazer lembrar a primeira vez dessas conversas. E eu lembro que nessa noite... estavam vários amigos, eu com mais um ou dois, e mais à frente mais dois ou três, e andávamos ali, nós é que íamos ocupando ali a plateia do palco de São Pedro. E esta música faz parte de um álbum de 1968, para mim foi o ano mais agitado, o ano marcante no século XX. Chama-se Cantares de Andarilho. E outro motivo que, pelo qual, eu gosto do que o Carlos quando diz, motivo pelo qual eu escolhi... é a própria letra que diz que não há sobrevoltas em terra quando um homem se põe a pensar. Aquelas letras muito à frente do Seca Afonso, vocês sabem. Que dorme à noite ao relento na areia e dorme à noite ao relento no mar. Se houver uma praça de gente madura e uma estátua de febre a arder, anda alguém pela noite de breu, sabes o que é breu? Escuro. Anda alguém pela noite de breu à procura e não há quem lhe queira valer. Isto para 68, estão a imaginar a coisa. Vejam bem daquele homem a fraca figura desbravando os caminhos do pão. O que não era propriamente um cenário novo na altura, esta figura, este cenário da miséria. Hoje estamos muito melhor, mas este cenário de andar à procura até da comida, do pão. Se houver uma praça de gente madura, ninguém vai levantá-lo do chão. Isto também ainda bem que deixou de acontecer. O Zeca Afonso escreveu aquilo só para aqueles tempos. Portanto, também escolhi isto por mais dois motivos. Por elogiar a escolha musical, neste caso do meu avô, que incluiu isto no nome de uma peça dele. E porque também esta música já era das mais antigas que eu tinha no meu documento de ideias e por isso já era a altura de despachar. Já parece a outra. Ah, eu disse notícias da manhã para rimar com a minha irmã, ao contrário. É melhor hoje. É uma música forte, para mim, das melodias portuguesas. Só conheci em 2009, que não bocado disse. Mas claro, depois fui ouvir a original e tal. E o projeto Zeca sempre também andou a cantar isto, que era o Olá Bem Lá, com o Tosé Santos e o Hans Nantes. Para mim é das melodias portuguesas mais bem conseguidas. E vem um senhor histórico, não é? Histórico. Veio de Aveiro, fez carreira em Coimbra, digamos assim. E eu acho que ele deixa um alerta que, ainda bem que foi só no tempo dele, que hoje em dia já nada do que ele escreveu se aplica. E estou a falar em histórico porque hoje também é uma emissão histórica. É a primeira vez que eu estou a ver o cachê do programa à minha frente. Estão aqui umas moedinhas e pronto. A música número 1 é do Zeca Afonso, pode ser, Carlos Bonaparte. Pode ser. O Zeca Afonso vai interpretar Vejam Bem.

Bem, o Zeca vai passar para a frente. Não... A Steel Salicil... Pois, para ti também, o Zeca Salicil... Estava a pensar no A Steel Salicilicílico. Pois, já tem um novo nome para um programa da Antena Web. Ácido Steel Salicilicílico. Não, vai se chamar Salicil... Como é que é? Salicil Salinunicílico. O Zeca Afonso vai ultrapassar o Nuno Ramada no histórico de artista. Mas não o Carlos Bonaparte. Não achas? Foi ninguém. Foi só as músicas de genéricos. E é igualado. Vambora. Não te preocupes que se calhar ainda vos ultrapassa. Era só uma. O público vai pedindo só mais. Pronto. Sabes que... Eu escolhi esta música por alguns motivos. Primeiro, com base na escolha anterior. Mas vamos por partes. As pessoas hoje em dia muitas vezes falam: ai, e se o Salazar voltasse? Ai, no tempo do Salazar aqui era. Ai, porque... Agora acho que as pessoas já querem um bocadinho mais na realidade. Acho que as pessoas já começaram a perceber que o mal não está no Salazar. Nem não. Mas... Aliás, eu acho que agora as pessoas já começaram a ter realmente tão pouco que já começaram a valorizar o pouco que têm. E a pensar na maior parte dos casos. Oh, Zequim, eu vou explicar uma coisa. A minha perspectiva, na verdade, cada um tem a sua. Força. Muita gente que diz isso, diz por dizer. Diz que agora está mal, como se há 40 anos estivesse muito bem, que eram todos ricos, há 50. Mas as pessoas que dizem isso, com juízo, ou seja, ciência que eles estão a dizer, que é o meu caso, é porque eu lembro perfeitamente como é, como tu sabes, nós fomos para Moçambique, tu lembras daqueles tempos. Bom, é que podes ter prato 99% de certeza que com o Salazar ou alguém igual ao Salazar no comando não teria acontecido o que aconteceu connosco desde que entramos para a União Europeia, sobretudo na década de 90, o gastar o que não havia. Os portugueses queixam-se muito que agora, ai, que está uma pouca vergonha, mas esquece que somos nós os principais culpados por isso. Percebes? Com alguém no topo a controlar isso, dou-te a certeza que não havia o fundo, o gasto mais que tinha havido há... Nós não somos maiores de idade. Somos. Quer dizer, eu até acho que é uma vergonha o português admitir, olha, eu sou maior de idade, mas não me sei governar sozinho. Mas é que a maioria não sabe, e foi isso que aconteceu, sobretudo na década de 90, é isso que eu estou a dizer. E com o Salazar, outro igual no comando, não teria acontecido isso, porque não havia pontos. Mas quer dizer... Mas ainda assim, eu continuo a achar, quando as pessoas dizem isso, eu fico realmente... Agora já não vejo dizer tanto. Né? Agora não vejo dizer, parece que a moda de Salazar já passou. Porquê? A única coisa que eu acho mal, realmente a única coisa que eu acho mal, é terem mudado o nome da ponte de Salazar para 25 de Abril. Porque foi o senhor 25 de Abril que a fez? Não conhece? Porque, não é por nada, mas... Se a ponte se chamava, primeiro se a ponte se chamava Salazar, chamava-se Salazar, pronto. Segundo. Mas achas que sim? Mudar a ponte a 25 de Abril. Que linda coisa que o 25 de Abril fez. É que se vamos por, ai, o 25 de Abril é melhor que o Salazar. É menos. Está bem, isso tu dizes agora. Não esqueças que o nome da ponte foi mudado logo na altura. Achas que depois da quebra de um regime, terem mandado o Estado Novo abaixo, iam deixar o nome de Salazar? Foi não. Como os republicanos. Achas que nas pontes... Na altura, as pontes, por exemplo, ali do Porto, não ficou Dom Luís, porque isso era lembrar a monarquia. Tinham acabado de roubar a monarquia, tiveram a tirar todas as referências à monarquia. Ali foi igual. Isso compreende. Está bem, compreende, mas não quer dizer que eu acho correto, mas consigo aceitar, pronto. Mas... Porque isso do 25 de Abril, isso disse tu. Na altura, e já falámos aqui sobre o PREC no outro programa, na altura era a euforia. Estamos já muito a Claro, não digo o contrário. Não concordo, acho errado, mas consigo perceber. De todas formas, é assim. As pessoas me dizem, ah, e tal, porque na altura de Salazar... As pessoas não têm a noção, com certeza. Mas aquelas que passaram por lá não têm a noção, com certeza. É que nós aqui, a verdade, estamos numa situação económica má. Mas primeiro, estamos muito pior na altura. Mas atenção, não é pior do que agora. Porque claro que agora estamos bem melhor, não é? Todos os países agora estão melhor do que na altura. No sentido de... Na altura não havia computadores. Na altura não havia internet. Vamos ao outro. Na altura não havia canais de televisão como há agora. E o que é que se interessa? Para ti, isso é ser melhor. Mas não te esqueças que cada uma... E a maior parte das pessoas? Cada pessoa habitua-se ao contexto que porque, tem. Porquê que a maior parte das pessoas... Porque há muitas, mesmo muitas famílias, que preferem investir em iPhones do que em comida. São doentes. Se calhar falta mais depressa a comida do que os iPhones, mas tem que ter um iPhone, ou um iPad, ou se não pede, pode. Ou se não pode, pede. Vá, tanto dá. Mas o contexto é que é essencial. As pessoas na altura sabiam lá que existia internet porque estavam felizes com aquilo que tinham. Claro, e nós hoje, daqui a 50 anos, vai haver coisas que hoje nem sequer se pensam. E daqui a 50 anos vão pensar, como é que em 2013 só viviam com internet e só com computador? Mas o que eu estou a dizer é, para as pessoas que me estão a ver tanto, o que eu estou a dizer é, eu não estou a falar, estávamos melhor comparativamente agora, estou a dizer que estávamos melhor, aliás, estamos melhor agora, comparativamente a outros países, do que na altura. Ah, comparação com lá fora. Exatamente, ou seja eu não estou... Claro, se eu me for comparar o presente com antigamente, como é lógico, não é? Ou seja, eu estou a ressalvar que não o estou a fazer, precisamente por este motivo, não é? Acabaste de referir. Estou a dizer é que, comparando a realidade global, nós estamos muito melhor agora. Em termos de equilíbrio internacional. Exatamente, europeu, em termos de equilíbrio. Já para não falar que nós, na altura... vamos lá ver. Na altura não havia hipótese de equilíbrio, éramos nós e nós. Mas, orgulhosamente sós, não? Já dizia outro. Sim. Pronto, quer dizer. O outro não, o senhor é ponto. Eu acho que as pessoas. Mas pronto, agora já começam a ter um bocadinho. Eu acho que agora as pessoas já começam a perceber. Bem, nós realmente temos pouco, não é? Há que valorizar o pouco que temos e não estar aqui a chamar para uma pessoa que já morreu e que ainda por cima me vinha calar a boca. Pronto. Me ia calar a boca. Até não é? E ia calar o quê, se não fosse a boca? Onde é que as pessoas... Não é isso. Se não fosse calar a boca, ia calar até o quê? Até poder pôr um olho num certo sítio e depois já não fazia barulho. Deixa eu ver que sou... Bom, continua. Então, onde é que no real tempo da... Não é? Agora, nota esta... Não, no real tempo da ditadura, onde é que se podia... E pô, hemiciclo, mandar cartões amarelos e vermelhos e uns balizinhos. Não percebes o que eu disse? Eu estava a falar, calar a boca, calar tem que ser a boca, isso é calar o quê? Eu sei, eu percebi. Então passa à frente. Bem, estás a dizer que as pessoas. Um dos motivos era esse que as pessoas. Se não, mas estou a dizer, se as pessoas que chamavam pelo Salazar, onde é que na altura do Salazar se podia ir para o hemiciclo, se é que eu havia, ir para o hemiciclo, mandar cartõezinhos amarelos e vermelhos e uns balizinhos? Se é que eu havia, claro que havia. Era a União Nacional em todos os lugares, mas havia. Não sabia. E cantar. Vá, esbracejar um grande La Vila Morena. Que pronto, né? Sei lá, não havia hipótese. As pessoas... Quem ficou doentinho foi a Assunção Esteves. E por causa disso eu vou-lhe arranjar um ácido acetilsalicílico para lhe passar nas suas cabeças. Já que eu consigo compreendê-la. Começa a ficar cheia. Não, ainda, repara uma coisa. Uma coisa é quando Miguel Relvas foi a uma escola e foi mandado fora, não é? Outra coisa é quando, assim, há tantos locais onde tu podes protestar. Não é? À porta da Assembleia, tu podes protestar nas ruas. Agora, e para o local de trabalho daquelas pessoas? É isso que eu estou a dizer, já começa, é? Se fosse uma vez, já começa a ser a quase todas as semanas. E depois, por cima, é das formas mais parolas que tu podes imaginar. É que eu só encontro parolo para uma expressão de um bando de atrasados mentais que se põe para lá tirar cartõezinhos amarelos e vermelhos. É que eu estava a ver a reação dela, não sei se eu ouviste a palavra. Não é preciso olhar, mas eu vi e ela estava meio enervada. Porque eu olhar para ela, estava a ver alguém... que já está farto de ser interrompido ali. E por ser várias vezes e eles são ali, apesar de tudo, ao trabalho dele. E depois é aquela coisa do... Eu tenho que ver as redes sociais e vejo... Perdoe-me a expressão, mas é o único que eu encontro. Atrasados mentais. A dizer... Ai, olha, não se esquece... Ela fala assim, não sei o quê, mas nós somos nós que lhe pagamos o salário para ela estar ali. Ah, portanto, eles estão a dizer que nós, enquanto patrões... Podemos tratar mal os funcionários. Exatamente, quem paga. Que bom! Portanto, não se podem queixar dos maltratos que sofrem dos patrões. Exatamente. Ah, burrinhos, meu. A sério, é daquelas. Ela só foi infeliz a usar aquela frase dos carrachos e não sei o quê, porque aquilo foi usado em relação aos nazis, noutros tempos. Aquela frase que ela disse. Mas pronto, está tudo bem. Então, mas eu não me senti. Olha, eu não me senti ofendido. Ela deixou o carrasco do costume, não é? Oh, era um carrasco. Era um carrasco. Sempre, não pera. Deixemos que os carrascos afetem não sei o quê. Então eu acho muito bem. O que é que eles vão para lá fazer? Está bem. Vou aparecer na televisão. O que é que vão para lá fazer? Só houve uma vez que gritaram em uníssono, que foi demissão. No resto era... Zequinha, não sabes o que é que eles vão falar? Vão aparecer na televisão, não sentiste? A comar Nogueira pelo meio, para variar? Eu francamente, não percebo. Por isso é que, realmente, eu acho... É que ele vai começar a dar o acesso às galerias. Eu acho que já abrirem o acesso às galerias ao público foi uma grande demonstração de democracia. Estás a ver? No tempo de São Lazaro não consegui isso. Não. Que havia controle. Está bem, exatamente. Temos de dizer o contrário. Aliás, era impossível acontecer, porque só se tu partiste os vídeos da Assembleia que não havia um qualquer, porque aquilo não havia hipótese de entrar lá. Mas quer dizer, é daquelas coisas que a minha alma fica parva, porque... Ainda eu vi o Alexandre Soares, dos Santos, a comentar na TVI. Ou não, na RTP. Com a tua jornalista preferida, a Fátima de Campos. A religião. O Papa saiu daqui um homem. E ela, eu não sabia que o Jerónimo Martins tinha 79 anos. Sim senhor, está bem conservado. Jerónimo Martins? Não, o Alexandre Soares, o da Jerónimo Martins. Ah, sim. Pensei que querias falar do Jerónimo Sousa e tinhas enganado. Não. Sim, e depois? Pronto, e ele esteve a comentar, não sei o quê, que nós vivíamos numa... Ah, foi entrevista, foi ontem, foi? Na quarta-feira ou na quinta. Quinta-feira. Que nós vivíamos numa... Não era uma... Quarta foi ao bispo. Que isto já não era uma democracia, uma coisa qualquer. Bem. Isto é uma democracia mais do que as pessoas pensam. O problema é que as pessoas fazem um tão mau uso do poder que têm. E depois queixam-se. Já não falamos disso aqui. Não sabe usar a liberdade. Não sabe aproveitar. Eu fico realmente... Ah, e tal... E diz ele... uma democracia... É onde começa a liberdade de uns e acaba a de outros. Certo. Será que ele estava a referir-se isso em relação ao governo? E eu não percebi. É porque, se tu quiseres, se as pessoas realmente se organizarem, põe o governo na ordem. Eu falei com a Associação de Esteves, ela nunca foi desprezível comigo. Bem pelo contrário. Porque quando falei com ela, e não só com ela, quando falei com ela, falei sempre... Mas sabes que isto... Agora estás a falar de uma coisa que eu pensei esta semana. Esse incidente foi o quê? Terça-feira? Quarta? O quê? Na Assembleia. Foi quinta-feira. Não foi nada. Foi na quinta-feira? Foi quarto ou... Pronto, não interessa. Foi um dia destes. E no dia em que eu vi isso... Olha que não foi quinta. Foi na quinta-feira, foi. Então eu vi isso ontem e estava a falar de ontem. É? Pronto. Quinta. Eu estava a olhar para aquela gente. E, mais uma vez, a maioria das pessoas é de 40 anos para cima. Ainda há alguns jovens, mas é 40, 50. E eu lembrei-me do que te disse há bocado da década de 90. As pessoas que estão ali a mandar vir são as mesmas que andaram a gastar o que não tinham há 20 anos. Pois, e elas é que estão a mandar vir com os outros. Porque foi o que eu estive a pensar. Mas é que não é só isso, repara. Claro que não estou a aplicar à generalidade. Claro, porque repara, eu fiquei com esta ideia. Eu falei com a Associação Esteves e com outras pessoas, não de governos, a única pessoa que falei assim realmente associada no Parlamento foi com a Associação Esteves. E ela sempre teve obrigado pelo seu ato de cidadania, não sei o que mais. E sempre teve comigo uma atitude. Mas que... isso, não vais por aí que o mail está igual para toda a gente, depois é só mudar o nome e uma outra palavra. Ok, que seja. E daí não sei, porque nem todas as coisas são reencaminhadas para os grupos parlamentares. Mas de todas formas, porque ela leu atentamente a mensagem, não sei o quê, e que vai ser reencaminhada para os grupos parlamentares. Ah, é o que diz a todos. Não sei se diz a todos. Não. A mim não diz. Ah, aliás, não é copiado, eu vou dizer porquê. Porque ela no e-mail pediu desculpa pela inacessibilidade. Pronto, acrescentou-se para... Pronto, está bem. Mas... eu acredito que ela já tem uma pré-escrita, uma parte pré-escrita e adapta. Não é? Pronto, de todas formas, não teve uma atitude expressiva. E eu acredito... E não te fiz que foi ela a escrever. Pois. Foi alguém assessoria. Alguma assessoria. Exatamente. Pois. Não, isso com não... conhecimento dela, mas. Pronto, exatamente. Mas eu não, até porque não. Até porque a tarefa dela não é andar a responder ao menos. Exatamente. E mais tem do que gente isso, para isso. Não íamos ter lá. Ninguém ia ter assim o acesso direto ao e-mail dela. É que eu estou a alguém próximo. Pronto. Alguém que filtre aquilo que é realmente importante ou não, não é? Porque há alguns e-mails estilo. Admita-se! Não, é de uma pouca vergonha. Um lixo. Pronto, exatamente. Eu até conservo como spam, cara. Mas pronto, quer dizer, Mas eu tenho quase certeza que, na maior parte dos casos, se uma pessoa se dirige educadamente, nem é preciso nos perguntar: ah, excelentíssimo senhor presidente, muito boa tarde. Não. Se uma pessoa se dirige com educação e com uma ideia organizada daquilo que vai dizer, na maior parte dos casos, os políticos, mesmo os que estão mais cá em cima, não nos tratam de forma desprezível. E se calhar até nos ouvem em alguns casos, explicando-nos que, na maior parte dos casos, as nossas ideias não podem ser postas em prática, porque os bancos é que mandam no governo e que não vêm com a história. Depende, sobretudo, de duas coisas: da maneira como a pessoa fala, da forma de comunicar, e também o momento em que a pessoa se dirige ao político e sim, o contexto. Exatamente. Mas quer dizer, agora. Mas sempre é. Sempre terão mais a reclamar aqueles que o fazem e que porventura não são bem sucedidos do que aqueles que vão falar: ai, demissão! É uns a gritar não sei o quê, outros a. Deixa-me que vai ser a grande Luísa Moreira, pega. Não pega. Demissão! O que é que estás a dizer? Ah, demissão! É uma fantochada. É o caso para dizer, a estupidez saiu à rua. Gostaste do trocado? Exatamente. Pronto, entretanto, pegando na história do desbravar o pão e do caminho de desbravar o pão, não sei o quê. Que ninguém vai levantar um do chão. Exatamente, lembrei-me de uma música. Aliás, lembrei-me que já passou por aqui. Lembrei-me de outra que ainda não passou por aqui. E que se chama A Morte Saiu à Rua. Entre parênteses, vai Carlos Bonaparte, num dia assim. Fecha parênteses. Porque isso não está no título. Acrescentei agora porque me apeteceu. Está bem. A estupidez chegou ao estúdio. Exatamente. A morte. A música se chama A Morte Saiu à Rua. Pronto. Porque esta música, por um lado, porque tem a ver com o tema anterior, tem a ver com o tema que falei aqui agora, não é? Os valores democráticos e os valores ditatoriais. Um resumo que ele fez, que vamos em quase 19 minutos. Sim, porque se eu fosse a falar abertamente sobre esta questão... Ia ser 3 edições de Nós e o Mundo. Três? Sim, por aí. Mais? Cada uma de 20 minutos. Pronto, mas é isso, quer dizer... Ah, e depois esta música faz-me também lembrar, ou seja, para além de ser do Zeca Afonso, faz-me também lembrar uma coisa, que é o misticismo da década de 60 e 70, não só em termos, não só aqui em Portugal, mas há aquelas músicas que eu fico, como é que é dizer, eu fico incrível, porque na altura havia toda uma maior preocupação, quer em Portugal, quer no Brasil, quer não só nestes dois países, havia toda uma preocupação literária, que agora entanto se perder na maior parte dos casos. Escrever para pessoas como essas, como o Zeca, artistas como este, como o Zeca Afonso, escrever era um desafio, sempre. É, e depois, repara, havia maior cuidado e maior empenho. Não havia muitos, mas havendo menos artistas no panorama musical de um país, havia mais do que aqueles que há agora. Quando há muitos mais artistas. Ou seja, antes, se calhar em 200 havia 10. Hoje, em 700, 800 há 5. É, assim, um número assim, há 3 bancadas, mas pronto. Para teres uma ideia, se calhar o de 100... Artistas mesmo. Se calhar o de 10 em 100 nem é tão irrealista quanto isso. Olha, ando agora a enterar-me de uma que parece-me que é artista, a Cuca Roseta. Além da sua voz, ela própria é compositora. Sabes que foi uma aposta do programa Tempo de Antena. Eu depois não dei muito asa a isso porque não tinha muita informação, mas foi uma aposta da... Essa parece-me artista. Mas bem, continuando na glória. Porque assim que chegou o primeiro single, o primeiro tema dela, pelo menos que eu tive conhecimento, de 2011... Foi o primeiro álbum, está agora a ser o segundo. Eu divulguei logo, passei logo a divulgar, porque realmente achei... Primeiro, o nome muito interessante, Cuca Roseta. E depois... É aquela coisa, a voz dela, os temas, achei de facto muito interessante. É, tem nível. E por isso... E não a vês, que ela tem todo jeito. Vamos lá a Aveiro, até o Afonso. Pronto, é isso. Vamos lá então até a Aveiro. E o Tânio também escolheu esta música porque recebi um comentário de um ouvinte da Aveiro. Não tem nada a ver com o programa. Essa música também pode ser eu escolher, porque foi da... Eu já falei aqui de uma lista de músicas, uma lista alargada, que eu tinha, que foram as primeiras que eu aprendi a tocar em guitarra, e essa era uma delas. Vinha lá nessa lista de por aí 20 músicas, ou assim. E eu comecei a tocar esta. Essa e o Vampiros. Amorteceu a rua num dia assim, naquele lugar sem nome para qualquer fim. Uma gota rubra sobre a calçada cai e as festas é forte. Um rio de sangue de um peito aberto sai. Por acaso. Já fostes. Por acaso é. São dois versos fortes, mais este segundo ou quarto. Até na mira tu não pensaste que a música chama-se O Pintor Morreu. Porque ela acaba a dizer... O Pintor Morreu... Não. O Pintor Morreu... Porque eu sei onde esta música. Ah, mas sabes, na semana passada tu dizeste... Ah, não sei o que, são inventas. Quando falamos da música além da Susa ou das Manas. Mas sabes que se não fosse a minha capacidade de invenção, tu nunca tinhas chegado a conhecer aquele tema mais tarde. Não foi invenção. Tu mostraste uma música e nem sequer dizias o título. Eu fui, não foi para o que tu disseste, foi para uns versos. Pumba. Não é isso. Pumba. Mas eu vou-te explicar. Não ponhas a pumba porque é assim. Pumba. Porquê que eu te mostrei a música? E porquê é que eu a passo... Porquê é que eu coloquei na antena live? Porque havia um nome. Percebeste? Porque senão, se eu não tivesse nome para a música, eu nunca ia lá a colocar. Tem lógica. Portanto, nunca chegarias a conhecer a música. O Vejam Bem, o Cantares Voar do Andarilho, que é o álbum, tem o Vejam Bem. Na música número 3, tem aquela que é para mim a música mais bonita do Zeca Afonso, Canção de Embalar. Isto não é uma coisa sobre a música anterior, não interessa. Um dia rirá melhor quem rirá por fim, e na curva da estrada há covas feitas no chão, e em todas florirão rosas de uma nação. O Zeca Afonso vai cantar a morte seu à rua, na verdade, Carlos Bonaparte. Yeah! A morte saiu à rua num dia assim, naquele lugar sem nome para qualquer fim. Uma gota rubra sobre a calçada cai, e um rio de sangue de um peito aberto sai. O vento que dá nas canas do canavial, e a foice de uma ceifeira de Portugal. E o sol da bigorna como um clarim do céu, vão dizendo em toda a parte o pintor morrer. Teu sangue pintor reclama outra morte igual, só olho por olho e dente por dente vai. A lei assassina a morte que te matou, teu corpo pertence à terra que te arrasou. Aqui te afirmamos dente por dentro assim, que um dia rirá melhor que rirá por fim. Na curva da estrada há covas feitas no chão, e em todas florirão rosas de uma nação. A morte saiu à rua num dia assim, naquele lugar sem nome para qualquer fim. Uma gota rubra sobre a calçada cai, e um rio de sangue de um peito aberto sai. O vento que dá nas canas do canavial, e a foice de uma ceifeira de Portugal. E o sol da bigorna como um clarim do céu, vão dizendo em toda a parte o pintor morrer. O pintor morreu. O pintor morreu. O pintor morreu. O pintor morreu. Carlos Bonaparte, vá-se sentando, que esta intervenção vai ser talvez um bocado longa em relação ao que é costume nas minhas intervenções. Bem, mas depois de uma intervenção de 14 minutos, eu estou de 20 ou o quê, não vai ser tão longa. Vai durar 4 minutos esta? 50 minutos? Não. Eu estou a finalizar uma semana que me foi particularmente tocante, com muitas coisas para contar. E vamos começar por segunda-feira, porque o domingo, sábado e coisa, vai ficar para outro. Na segunda-feira, começou por ser um episódio negativo, porque foi o funeral do pai de uma tia minha, que por sua vez era a avó de um primo meu, tal que está em Londres, Londres. E o que aconteceu? Aconteceu algo pouco normal na minha rotina, que foi eu, no fundo, estar a ocupar um lugar desse meu primo. Porquê? Porque no final da missa, eu vi os filhos do senhor que morreu, que eu mal conhecia, tipo poucas vezes com ele. Vi os filhos lá todos à volta da carrinha funerária, ou carrinha fúnebre? Carro fúnebre, foi o que eu disse. E a minha tia não estava lá. O resto é tudo irmão Jean, que já não fazem parte, já não me são, nem por encarnação, já não sou família. Mas nisso vi a minha tia, olho para o lado direito, vi a minha tia ali uns 5 ou 10 metros à frente, sozinha, andando lá a caminhar, e fui lá eu dar-lhe o suporte. E foi ela, encostou-se a mim, e eu estava lá a pensar, o meu primo está em Londres, é que se eu não tivesse cara, ele estava aqui no meu lugar. E aí pronto, é aquela coisa, meu pai, que não pode ser. Mas ao contrário, como para ele não estar cá, que tu estás no lugar. Pois, e fui lá porque eu via sozinho, era claro. Dos irmãos todos, era a única que estava lá, encostou-se ali para um canto, estava ali a caminhar e meia coisa, e fui lá eu. E fez lembrar um episódio, lá vou eu, até 2009, não foi de propósito, mas pronto, acaba por estar ligado também à primeira. Mais à frente, em 2009, em novembro, no dia 20 de novembro, houve um funeral de um tio meu, em que a filha, já no cemitério, quando o caixão ia descer, e ao içar a bandeira da família e ao cantar o hino, a filha dele veio ter comigo, entre tanta gente da família que está lá, foi comigo que ela veio ter, e trouxe-me para a beira dela e deu-me mais um tio meu, para ser eu a iniciar o hino da família. Foi o medo que eu não me esqueci, no dia a seguir até comentei num ensaio com a gente toda. E desta vez não ouvi, até porque o senhor que morreu não era dessa parte da família. Mas fez-me lembrar esses momentos familiares quando há tristeza, as pessoas aparecem. Na terça-feira aconteceu alguma coisa que não sei o que foi, mas foi mentira. Na quarta começaram os reencontros. Tive o reencontro logo pela manhã, não era com uma pessoa que já não estava há 50 anos, mas no sítio onde foi, da forma bonita como correu, já este ano até foi a primeira vez que aconteceu. Tive o reencontro com um primo meu, que ainda bem que tive. Fui lá à casa dele, que me pôs o computador a funcionar já mais ou menos em condições. O tal não faço as gravações e que aquilo demora meia hora. Bem, continua a ser lento. Mas em relação ao que era, bem lá que ele não desligava e agora até já desliga. Porque eu carregava em desligar e aquilo realmente fechava a sessão, mas depois continuava ali. O computador continuava ligado à corrente. Coitadinho. Mas pronto, já me pôs aqui um. E ele, tu tens de formatar isto, Ai, pode ser, é preciso, tu tens uma paciência com este computador, não é possível. Pois aparece o filho dele, que não é mais marcão do que eu. Então dá a tua vida. Olha que ele não dá. E a tua vida? Não sei. Está bem. Isto foi na quarta de manhã. E eu estava na ideia... já sei o que é que houve também na quarta, que eu estive particularmente atento. Foi quando o Sr. Cavaco veio fazer a declaração ao país, às 8h30, que eu vi... Eu já estava a ficar desiludido com ele, vá lá. Ouvi aquilo tudo, e a CPA... Eu não sei o que é que tu entendeste aquilo. Eu, por acaso, não vi nenhum comentador a dizer isto. Mas eu acho que aquilo foi um aviso ao PS. Se tu queres eleições antecipadas, ajuda agora. Exatamente. Se não ajudares, vai ficar... Vou eu avançar para o governo presidencial com meia dúzia de figuras, com meia dúzia de amigos meus. Não ia dizer. É um bocado isso. Agora vamos ver, porque eu duvido muito que os três se juntem, vamos ver o que é que vai acontecer. Então na quarta-feira pede-se entendimento e na quinta-feira passas o que se passa. O pior foi ontem, houve debate e lá achavam eles, o Cavaco a dizer, claro que não foi ele que escreveu aquilo, descobrem por ele, sabe? Que é preciso pôr o interesse nacional acima das diferenças políticas. Se chegar à sexta-feira, mas o seu partido, mas estamos a corrigir coisas que não foi o nosso governo que fez mal, está tudo na mesma. Isto faz lembrar quando morreu o Fer e no mesmo dia, nos dias a seguir, a pedir para acalmar os ânimos no futebol português, pode ser que isto nos une, e na semana a seguir a camisolas rasgadas no Porto Sporting, cadeiras a voar no Guimarães Boa Vista. Categoria. Passando a coisas que interessam. Não te lembras disso? Pô, não te lembras, só andavas nos hospitais e o cara se calhar, não te lembras. Andava preocupado com outras coisas. Quinta-feira, 11 de julho de 2013. Esse sim foi o dia. Começou logo à meia-noite. Não achaste? Se é para começar o dia, não é para começar à meia-noite. Quando eu mando uma mensagem... Vou buscar ali o coisinho. Eu mando uma mensagem a um primo meu de quando eu faço anos. E desde 2009 que a mensagem é sempre a mesma. Eu aproveito uma coisa que eu gostei de escrever em 2009. E tenho aqui guardadas todas. Este ano repeti. Desta vez foi mesmo à meia-noite. Está aqui, 0000. E diz assim. É ramada, ramadão, coça um e o outro não. Mas como hoje é o seu dia, aqui vai um abraço de alegria. E vai, que eu já sabia. Parabéns. Isto, 11 de julho de 2013, à meia-noite. 11 de julho de 2012, à meia-noite e 01. Não escuso dizer que mensagem é que foi. 11 de julho de 2011, às 22h19. Aí já foi mais tarde. 11 de julho de 2010, às 5h23 da manhã. Na altura que eu andava de madrugada acordado. Em julho de 2009, foi a primeira, à 1h02. E desta vez, ele respondeu, não foi logo no minuto a seguir, mas foi pouco depois, e diz, o início é igual, é ramada, ramadão, que não sei o outro não, mas como hoje é o meu dia, agradeço com alegria, é ramada, só podia. Comecei-me por sorrir logo com esta mensagem. Fui dormir passado um pedaço, e eram 3 da manhã, acordei com outra mensagem de alguém que já não fazia isto, prima da casada, sabe? Já alguém que não fazia isso há algum tempo lembrou-se de mandar mensagem de madrugada só porque sim. Estava a dizer o que estava a fazer, ia comer, a dizer vou dormir, e gosto muito de ti. E pronto, e foi essa a mensagem. Mas, bem, continuando, mal eu sabia o que o dia ia ser. De manhã, até fui à junta lá do sítio. Aí não foi reencontro, foi desencontro, porque era suposto estar com um senhor que não estive. Mas depois começa a agitação. Fui até ao Porto. Até a zona do Boa Vista, e em poucos minutos tive para aí 10 ou 12 reencontros. Porquê? Porque fui ter com as pessoas que trabalhavam comigo na minha empresa e que já não as via desde o final de 2011. Fui almoçar com uma amiga, uma besta que não foi aos meus anos para ser mãe naquela noite. Então. Fui almoçar com ela, mas antes de almoçarmos, fui vendo outro. Pronto, acabei por estar com quase toda a gente que trabalhou comigo. E foi bonito falar e perguntaram como é que estava, como é que andava a empresa. E estive lá com aquela gente toda. Com o diretor também, a pessoa que me pôs na empresa, no sítio onde eu hoje estou a trabalhar, também estive com ele. Aliás, foi a pessoa com quem falei mais. Lá vim, fui almoçar, vim embora. Estava a chegar a casa, ainda fui a tempo de levar o senhor meu pai. E no regresso, passei por uma escola que o Carlos não conhece. Ela tem um nome que é uma senhora Inês, que tem uma ligação com o médio do Porto, que é o Castro. Sabes aquele sim, nome sim, que seja sei, Porto? Sei. Pronto. Não conheço. Fui lá para ver as notas dos exames, 12º, de uma pessoa que o Carlos também sabe, que tipo sim. Um reencontro de 6 de outubro, que foi da turma das Azeites. E te contaste então? Fui ver as notas dela. Estou lá e o pai há 30 segundos, olho para o meu lado esquerdo, quem é que chega? Carlos Bonaparte. Ela. Muito bom. Desde o dia 6 de outubro para cá, nunca mais a tinha visto. E inesperadamente aparece-me lá à frente. E pronto, foi o momento top do dia. Lá nos reencontramos, estivemos a conversar um bocado. Ainda bem que ela continua a achar a frase de sempre, porque ela foi que eu perguntei, ela faz anos daqui a poucas semanas. Então no dia dos seus anos vai achar cá ou quê? Porque eu estou para uma surpresa, só que ela não sabe. Ela pensa que eu vou só telefonar ou mandar mensagem como eu costumo. Dias, 6 anos, faz cá o quê? E ela não. É bom não dizer o que é, não vai lá, está por coincidência. E ela não, vou para as Caraíbas. E eu, e vais o próprio dia? E ela, sim. E eu, e vais e vens o mesmo dia? E ela, não, fico lá um mês, sabes, a minha conta está recheada. E eu, está bem. Depois falamos sobre as pautas, sobre as coisas que ela precisava da faculdade, e passar 10 ou 15 minutos, bem, vou embora. Então este ano vale a pena ligar, estou a mandar mensagem no dia de anos. E ela, podes ligar. Então, mas estás fora? E ela, estou cá. E eu fui, ainda acredito naquilo que te disse. Foi a última frase que eu lhe disse antes de vir embora. E vi. Agora já aparece o outro do... Isso aconteceu quando? Eu? É bem visto. Eu sei. Outras coisas? Reencontro. Vim embora. Casa. E depois de um reencontro com o telemóvel da tal mensagem de madrugada, tive um reencontro internáutico. Uau. Com uma pessoa, tive uma conversa mais ou menos em condições com uma pessoa com quem não tinha também uma conversa em condições há uns tempos. E o dia foi passando e no fundo foi isso. Foi o dia dos reencontros, até que surge no Parlamento um reencontro com a palhaçada. Bom, Foi nesse dia, foi. Talvez foi na quinta-feira, não é? Tu estás a dizer que foi. Foi na quinta-feira. Bem, acho que também foi quinta-feira que eu fiz, ou foi quarta. Fiz uma coisa, não tem a ver com reencontros, mas foi na quarta, foi no dia das meias finais. No Mundial de Sub-20 de futebol, que há de correr na Turquia, há lá um jogador que tem 30 anos. Bem, bom. Eu já vi isso. Olha, até foi quem me disse isso. Fui eu. Então foi a nossa diretora Joana. Não sei. Continuando. Pois foi ela, foi, que me disse que havia essa história, mas que não ia... Eu acho que foi ela que me contou que houve um jogador que nasceu em 2000... Representou não sei em 2003, ou 2005, aliás. 2005, que representou a seleção sub-23. Ela disse que 12 anos e depois a Viva não disse que disse que não ia fazer nada. Como é que ela sabe isso? Parece que não é a notícia que eu escrevi. Ah, não, é o que tu estás a dizer, a ordem também foi aquilo que eu escrevi. Não interessa. Continuando, sexta-feira, ontem. Depois de quinta. Ontem estive eu a deslocar-me para a missa do sétimo dia do tal senhor que funciona no sábado passado, faz hoje uma semana, porque lá está, sétimo dia, porque uma semana tem 7 dias. E então eu estava aí para lá e reencontrei um amigo meu que eu já não via desde 2006. Ou 2006, eu acho que em 2007 não o vi. Achei piada, foi perto da minha casa, um que foi da minha turma no 12º ano. E achei piada porque o vi-o no dia 12 de julho, que foi o mesmo dia que em 2006 partimos para um acampamento. E ele foi o que ficou comigo na tenda. Já viste? No mesmo dia em que partimos. Ou seja, o primeiro dia em que eu dormi com ele, na verdade, há que dizer as coisas como deve ser. No primeiro dia em que eu dormi com ele, passado 7 anos, reencontrei aos anos que eu via. Fiquei contente de o ver. A tenda, por acaso, não era de um dos dois, ou não? Quê? Era os dois, eu e ele. Não, não é isso, mas a tenda era a propriedade de um ou de outro? Nem de um nem do outro. Ah, ainda bem. Assim o autor da... O autor, tu podias era virado para... O proprietário da tenda podia dizer: na minha tenda com ele. Durante a missa achei piada um tio meu que levantava-se, sentava-se e depois, antes de levantar, esperava um bocado para ver se o padre mandava sentar outra vez, porque ele não percebe um caraças daquilo. A rotina dele era levantar-se, sentar, levantar. O papa? O padre. Eu disse papa. O padre. E então esse meu tio, antes de via os outros de pé. E já falamos aqui uma vez, eu falei aqui sobre isso no Conversa de Leitores, aquelas rotinas, será que as pessoas sabem porque é que se levantar, porque é que se sentar? E ele via os outros pés, mas ele era sempre o último a levantar-se porque o padre podia mandar-se sentar outra vez, então ele não tinha o esforço de se levantar e sentar outra vez. E eu atrás ia a mirar tudo, ele nem sequer sabia que eu estava lá, não tinha visto, porque eu fiquei de pé. Uma missa curta, acho que foi a missa mais curta que eu estive, 23 minutos. Que por acaso, liguei o telemóvel, começou às 7. Liguei o telemóvel, era 7h23 quando saí. Cá fora, mais algumas conversas entre família e tal, estavam lá vários familiares. É o que costuma dizer, não é? Que é em batizados e comunhões e casamentos e funerais que... se encontra, que a maioria dos familiares se encontra. Vim embora. Ontem à noite eu fui apresentar um evento musical com vários artistas. Estive a conversar com todos eles. Aliás, com um deles, o tema até foi a Rádio Antena Web, porque o artista em causa foi entrevistado há pouco tempo pelo Carlos Bonaparte, foi o Teófilo Grange. Estivemos a falar sobre a Antena Web, estive lá a conversar com ele e tal. Fiquei a saber que ele andou contigo lá na turma. Essa parte não sabia. Que ele disse que ele era o artista dos cavaquinhos a tocar o cardeal, não é? Diz ele. E tivemos lá a começar e tal. Precisamente durante a atuação do Teófilo. Os cavaquinhos e os colhinhos também. Precisamente durante a atuação do Teófilo. E quando eu pensava que a semana já tinha sido repleta o suficiente, eis que surge algo mais. Porque, deixa-me ver se tu acompanhas. Já tinha acontecido algo em relação à família, em relação a reencontros / amigos e em relação até mesmo de emprego, da empresa. Uhum. Ou seja, já tinha abrangido praticamente todos os aspectos. Mas faltava um e eu nem sequer, foi coisa que eu nem sequer imaginei. Além dos aspectos amorosos, não é? Mas isso ficou completo hoje quando eu vim aqui ter com o Carlos. Claro. Não, ter com o Carlos. O Carlos a pensar que eu ia ter com o Carlos. Durante a atuação de Teófilo, veio uma senhora ter comigo. Olha, e acho que isto vai apanhar tanto de surpresa ao Carlos como apanhou ontem. Foi um momento que me deixou mais surpreendido, não vou dizer perplexo, também é um exagero, mas deixou-me ali parado uns segundos, ainda mais do que aquele reencontro que eu tive na quinta à tarde enquanto via notas. Eu precisava de um favor seu. Quer dinheiro? Eu fui logo à Badalhoco. Quer dinheiro? Ela, não, não. É que eu tenho um grupo, eu estou nos escuteiros, e há lá um grupo de miúdos, e eu precisava de uma peça de teatro. Uau. Que ela organizasse pelo menos o texto, e também orientar aquilo. Portanto, caso for uma parte, não sei se estás a compreender, organizar a peça de teatro, miúdos, é coisa que não me diz nada. E eu vi aquilo, e perguntei logo para quando era, porque sei que exatamente a partir de hoje, em termos de emprego, vou ficar mais apertado até aos finais de agosto. Ela disse que era logo para o início de agosto, e eu naquele momento pensei logo, pô, já me cobrou, que já não vou orientar nada. Mas em relação ao texto, hoje, daqui a algumas horas, vou tratar disso, vou arranjar um texto de teatro. Mas achei piada, 3 anos e meio depois, alguém voltou o assunto de peça de teatro e para um grupo de miúdos e tal. Já viste? Exato, e falou contigo, é porque conhece. Foi o homem que lhe disse. E tu sabes quem é? O Zé de Gaia. Ah, eu sei quem é. Pronto, foi a chefona dele. Que lá para o grupo dela e tal. Pronto, e achei curioso. Eu pensar, para fechar, a noite de sexta-feira também só falava mesmo isto. Porquê é que eu estou para aqui com esta conversa toda? Tem a ver com música, eu não estou como o Carlos Barapar, que fala, e depois com a música nada. A música que vamos ouvir tem no seu título tem a palavra saudades. E é curioso que, apesar do reencontro que eu tive, eu estou falando do reencontro porque o de quinta tarde foi o mais forte. E dos vários reencontros que eu tive, o ambiente de trabalho que eu reencontrei e até ontem à noite este tema de conversa em relação ao teatro, o que é que o Carlos Bonaparte define como saudade? É algo que gostava de se voltar? É algo que fica na memória com alguma nostalgia, mas que não é preciso voltar a esses tempos? E chega a vida de volta. É mais a segunda. É mais a segunda no sentido de se voltasse agora, passaria a seu tempo a ser rotina e não saudade. E então, eu, mesmo com isto tudo, e volto a sublinhar um reencontro tipo uma amiga minha na quinta de tarde, eu, por exemplo, não fiquei como fiquei no dia 6 de outubro, mas aí também foi diferente, já não havia mais tempo. Não fiquei com aquela coisa, ai que saudades eu tinha de comer um bife destes. Não é, não fiquei com essa coisa, ai que saudades e tal. Porque eu noto, e isso até acaba por ser positivo, mesmo estando muito tempo ou sem algo ou sem alguém, se depois ao reencontro, é como se na semana passada... Eu quando estive naquele ambiente de empresa, com o pessoal da empresa que eu trabalhei, eu parecia que tinha estado com eles, não ficou aquela sensação que não estava com eles há mais de um ano e meio, desde o final de 2011. Parecia que tinha estado com eles a semana anterior. Porquê? E eu acho que há uma explicação para isso, eu até comentei isso com a minha tia, por causa do pai dela. Quando as memórias ficam na cabeça, e quando se pensa, vai pensando, parece que o convívio continua a acontecer. Comigo acontece isso. É, e comigo também, pronto, com a diferença de que no meu caso não sou tão bem sucedido socialmente, mas... Ah, sim, eu sou um sucesso social. Até não és, comparado comigo. Tu és o campeão a nível mundial e eu sou só um clube do recital daqui da Alpantizão do Porto. Tá bem. Mas sim, comigo também acontece mesmo. Por isso é que não há aquela sensação de ai, há quanto tempo. Parece que na semana anterior tinha estado com a pessoa. Por isso é que eu lembro de uma cena, esta ficou-me na memória, no ano passado. Eu estive com uma rapariga que já não estava com ela, assim, pronto, de encontrar ela por acaso, não estava com ela, pá, é um ano e tal. Mas não falar com ela mesmo, já não falava, sem exagero, desde que saí do meu quinto ano, desde que saí do meu quarto ano. Entretanto, encontramos-nos no ano passado, eu estou aqui a tentar fazer contas, já há uns 15 anos, e... Pronto, houve aquele impacto do reencontro, né, naturalmente. Sei como é que está, não sei o quê e tal, e um abraço, etc. Mas depois, dei por mim, já lhe estava a contar aqui da rádio e tal, já ela não estava a contar de que estava a tirar a carta, não sei o quê. Normalmente, como se tivesse encontrado que ia para as salas de condução, porque não sei o quê. Não fosse o desinteresse em continuar a estar comigo, ou seja, ter uma vez foi suficiente para ela. Não fosse esse desinteresse e ainda hoje, e se calhar hoje, tínhamos mantido com facilidade uma amizade, porque, pronto, também da parte dela é como da minha, certo? Mas falando por mim, eu não senti esse vazio. Eu já não falava com ela como devia ser. Como devia ser, ou seja, lá como é que estás, não sei o que mais. Para além disso, não é? Eu já não falava com ela há uns 15 anos, mas mesmo para além disso, mas mesmo retirando, ou seja, mesmo tendo em conta esse lá como é que estás, já para aí há um ano e tal que não falava com ela. Na altura. Agora já passou mais de um ano também desde que estive com ela no passado. Olha, por acaso foi um dia em cheio também esse. Foi o dia em que eu fui à rádio e depois cheguei a casa e estive com ela, dia 10 de abril de 2012. Esta vez foi o 11 de julho, dia de aniversário do meu primo, vai ficar na cabeça. Mas achai, não fiquei no estado de euforia e ai, há quanto tempo. É uma coisa, vai passar. Isso é bom até. Também se acontece coisa mais, também não fica. Ai, minha vida, vou me tirar da branda. Agora, o curioso disto tudo é que esta intervenção já vai há 21 minutos. E quando eu vi a escolha, que foi na segunda-feira, dia 8 de julho, não imaginava o que é que ia ser a minha semana. Foi na segunda-feira à noite, já tinha sido o funeral, mas isso tinha sido até então o único momento. Porque eu ia escolher isto por causa de uma coisa que falámos aqui há meio ano, em janeiro, finais de janeiro, início de fevereiro, e passado este mês vou voltar a falar, que é a qualidade que a RTP trouxe para um dos programas seus. Ah. Este é o primeiro de muitos exemplos que E que tu disseste, vês que no português também falhas, isto não vai dar muito tempo. E não, aqueles programas vão durar muito tempo. Mas agora, há um específico, porque é o único que eu sublinho, que é um chamado MPB, Música Portuguesa Brasileira, que junta músicos de Portugal, Brasil e Cabo Verde, que para mim era uma coisa que para já não devia passar a hora que passa, à meia-noite e tal, apesar de ser na RTP1, no sábado à noite. E que é uma coisa que, se eu fizesse um programa, era mais ou menos dentro daquele... Um programa musical era dentro daquele género. Um ambiente informal, as pessoas a contar histórias, os próprios, muitos músicos juntos lá, sei lá, Portugal, estava lá a Sana Félix, o Jorge Palma, o Lajinha, o Marco Rodrigues, que é o que vamos ouvir agora, a Luísa Sobral, muita gente, a Sara Tavares, muita gente a conversar. Sara, com... Não, a Sara nasceu cá. Acho que nasceu em Lisboa. O Tito Paris, de Cabo Verde, é que falaste em Cabo Verde. O Valete, Yo-Yo. É um programa da responsabilidade do Pierre Aderne que se chama Música Portuguesa Brasileira e hoje é o primeiro exemplo que eu vou trazer, ainda bem que eu escolhi isto, porque diz saudades do Brasil em Portugal. E lá estou eu a falar de algo, que já falei aqui mais uma vez, e volto eu, que já que sou velhote e repito as coisas, de falar do Brasil. Não é que no reencontro que eu tive, num dos 59 reencontros que eu tive na quinta-feira, quando estive a falar com o que era meu diretor, a pessoa que me meteu lá no, na empresa, qual foi o assunto principal entre eu e ele e outra que estava lá? Brasil. Porque mal eu sabia que a empresa deles tem agora um jornal brasileiro. Também eles estão interessados pelo Brasil. E quando eu cheguei lá, ele estava a falar com uma das funcionárias a tentar convencê-la a recrutá-la para o jornal brasileiro, para escrever notícias para o Brasil e sobre o Brasil. O Brasil está no centro das nossas... das mentes e até dos negócios de muita gente agora. Eu já disse isto na quinta-feira a um ex-lutador da Antena Web brasileiro. A dizer-lhe, enquanto vocês avançam 5, nós recuamos 10. Não me surpreenda que daqui a uns tempos... mas Portugal está na frente do Brasil, nem comparo, não sei o que. Eu disse, eu sei que está. Mas, bem, enquanto vocês avançam 5, nós recuamos 10. Portanto, daqui a uns tempos... O Brasil é o Brasil. E curiosamente, mesmo não tendo saudades e tal, há uma pessoa que eu tenho sentido notar a sua ausência, que é uma brasileira, que o Carlos também conheceu há uns tempos. Ah, sim. E curiosamente, hoje, ela entrou no meu sonho. Ela e o seu homem. Saudades do Brasil em Portugal, que é algo que também se adequa a ela, é o último tipo que eu vou explicitar, uma coisa assim. Porque ela, quando esteve no Brasil no final do ano passado, quando voltou em janeiro, ela só me sabia dizer: o meu corpo está aqui, mas a minha mente está lá. Ou seja, ela estava em Portugal com saudades do Brasil. E era uma coisa que estava a afetar, mas isso foi mesmo, até no dia-a-dia, no trabalho dela, estava a afetar porque ela estava ali e não queria estar ali. Queria voltar a estar com a família que reencontrou no Brasil e no ambiente que esteve nos arredores de São Paulo. Pois, porque é inevitável. E o Brasil agora está a conhecer um momento de expansão brutal, não é? Veremos, é até quando. Até quando você vai levando... É assim... É um ciclo vicioso, vai ser até um dia, depois vão regredir, vai ser até... Só Portugal é que tem um ciclo vicioso. Portugal é uma porcaria. Não lixa 205 países do mundo, Portugal vem em 206º. Não, há países bem piores que Portugal, Bom, Também não somos dos melhores, não vamos com patriotismos e cegar-nos a alma. Isto é... De quem vem do Brasil, não vem para Portugal, não está com saudades do Brasil em Portugal. Nós vamos ouvir uma versão. Ah, é outra coisa, afinal não era o último tipo. Mas este só vi hoje quando estava aqui a ver o vídeo no Facebook, com o Carlos Bonaparte em off-off. Que é. Vocês vão ouvir três guitarras e o Marco Rodrigues a cantar. E fazem um género de noite de fados, como eu gostava que fosse, e como eu já liderei algumas, que era assim, sem microfones, sem luzes, sem espalhafados, sem... É, as guitarras e as vozes. E acabou. Por isso que vocês vão ouvir, não admirem que não é qualidade de estúdio, porque não é. O que vamos ouvir foi um desafio que partiu precisamente do Brasil, por sugestão dos seguidores do Clube Oficial de Fãs da Maria Gadu. E no ano passado, 4 de dezembro de 2012, no dia do aniversário da Maria Gadu, na Adega Machado, o Marco Rodrigues e dois amigos seus, e com algum improviso pelo meio, tocaram para a Maria, porque o Marco Rodrigues e a Maria Gadu também já compraram, conhecem-se e tal, tocaram para a Fernanda Abreu, cantora dos Blitz, também é uma das que faz parte do programa que eu falo. Era cantora dos Blitz. O Marco Rodrigues canta Saudades do Brasil em Portugal, como o primeiro exemplo que eu conheci esta música precisamente no programa Música Popular Portuguesa Brasileira, MPB, que passa na RTP. Rimou e tudo, bem se vê. Bora, vamos a isto. Estamos de volta, de volta. Estou a ficar tonto, tanto de volta. Até agora foi só guitarra, assim, música com condições. E agora a interação das condições, não é só guitarra. Entre guitarra clássica e guitarra portuguesa. Sim. É porque também, como vamos ouvir a seguir, junta bateria também. E aliás, acho que é um dos, é um atrevimento quase no fado, mas é um atrevimento muito bem feito. É um dos que construíram o fado. Primeiro porque o Mário Costa é um bom baterista, e segundo, e acho que se adequa perfeitamente a este género de música, e segundo, porque a Namor é uma grande cantora também. Não, é tão grande, é da nossa altura. Está bem, é grande. Não, até és um bocado mais alto que ela, sim, que eu posso comparar, porque já os vi frente a frente. Ah, pois é. Dá-lhe beijinhos e tudo. Eu lembro-me da reação da Ana Moura quando estávamos no Coliseu e tu a contar que ela estava a olhar para aquilo tudo muito maravilhada, porque estava todo cheio. Sim. Não era o cheio, era o. Sim, eu as reações dos portugueses, que é diferente do lado de baixo das moradias. Digamos que é entre aspas, suposto, eu digo entre aspas, que um artista não se emocione. Eu digo é suposto, a maior parte das pessoas o que espera é emocionar-se com o artista, não que o artista se emocione com ele. Sim, eu sempre, quando lá estava em palco, dizia sempre que eu é que tinha a fazer as pessoas chorar, não era eu chorar. Quando fazia cenas dramáticas, eu é que tinha a fazer o público chorar, não era eu chorar. Exatamente, pronto. Mas, sabes, depois há aquela coisa do artistas que se emocionam. Já é planeado, não é? Quando chegar àquela música eu vou me emocionar, dependendo do resto das pessoas, vão me emocionar também ou não. Mas no caso da Namora eu senti que foi natural. Foi mesmo verdadeiro, não foi para ficar bem. Foi mesmo verdadeiro. Até da forma que depois no final eles a sugerir músicas. Ela, nós temos que ficar por aqui, senão vou cantar até amanhã de manhã. Calma, pô. Eu sei. Para o Canadá, não. Ia para fora. É. Eu lembro-me que surgiam músicas Rumo ao Sul, não sei o quê. Pronto. E ela, ao princípio, eu lembro-me de estar a ouvir a música assim. Isto parece um playback. Ei, mas isto é mesmo. Mas há descarado, isto é mesmo. Como é que ninguém dá conta? E depois entra ela e entra a cantar mesmo. E eu, está bem. Bem feito. pronto, claro, eu não vi que ela não estava lá, não é? Mas sabe não. Outro dia deu concerto à Namora na RTP e eu a pensar, mas já era 2011, agora de agora. O nosso acho que não foi gravado, ou foi? É capaz de ser gravado. Não sei. Aliás, gravado foi, mas não sei se foi editado para o concerto mesmo. Eu não estou a ver ela ir a um Coliseu e não gravar o espetáculo. Mais pronto. E uma das músicas que ela interpretou lá na altura, que eu não conhecia, porque eu já tinha aqui o álbum, eu não conhecia as faixas todas. Já agora, só aqui uma nota. É 10 ou de 50? 25. Sabes que eu estava... Eu lembro de ouvir a Antena 1, que passava o tema até ao verão. Olha, e até passou na rede da rádio. Falava até um dos primeiros temas que passou. Foi o Até ao Verão, da Namora. Madalena Balsa. E eu era assim. Eu tinha a impressão que esta música ia ter do YouTube. E era. Mas como era disso, quando eu não ouvi, eu... Ah, não pode ser. Então, ouvindo o disco, porque a qualidade tinha aquelas falhazinhas naturais do YouTube. E ouvindo o tema, percebi primeiro que apesar de ser... Eu disse, não, é capaz de ser um tema ao vivo. E eles devem ter essa versão ao vivo. Isso deve ser que traz no YouTube. Acho que estranho. É interessante, mas eu fui ouvir o CD. E o CD é precisamente igual. Ou seja, a parte instrumental e vocal é precisamente igual. Com uma diferença. Está em estéreo, não tem as falhazinhas do YouTube. Assim, oi. Um disco Antena 1. Com músicas até. Então passar a música do YouTube. Ai ai. É para ver a preguiça. Porque inclusive, cá está, porque inclusive a música estava toda em mono. E a guitarra no stereo tal, mas ligeiramente. Mas tu sabes o que é que pensa do lado lá, não sabes? Okay. Há um ou outro como tu que repara, o resto nem sabe. Sim, está bem, exato, mas. A maioria não sabe. Mas, por acaso, pensa, foi quando o disco Antena 1, e que, será que ainda não tenho o disco? Podiam ter sido raptados. Às tantas. Também, esta semana, à conta disso, fiquei muito triste por saber Eu não tinha sabido disso. Por saber, porque uma das coisas que eu vi foi as notícias na RTP sobre o incêndio de Chiado. E saber que o arquivo sonoro da Valentim Carvalho foi à vida. Pronto. Em 86, não foi? 88. Foi o que eu disse. Em agosto de 88. Não posso dizer. Ah, e tal, de vez é o que faz. Eram as duas notícias daquela altura, foi isso e a morte do Carlos Espanhol. Não querer libertar a música. Na altura não havia assim internet. Mas hoje em dia há muitas coisas que se podiam evitar se não fosse o excesso de zelo, a prisão que querem pôr à música, sobretudo a portuguesa. E uma vez comentei isso até com uma cantora, já em off, e comento agora. Uma vez eu quis comprar um disco da Joana Melo. Vocês sabem quanto tempo é que eu estive à procura? A ver onde é que se podia comprar o disco e quanto é que custava? 30 segundos. Tive meia hora à procura. 30 minutos. Sabem o que é que eu encontrei ao fim de meia hora? Um link para fazer o download do álbum. Não encontrei nada sobre como é que havia comprado. Encontrava lá a Joana Melo, Fnac, não sei o que mais. Joana Melo, o Horton, que é que eu lembro, o meu jauzinho. O Horton. Está certo. Sim, tá. Mas não encontrei. Abria lá as páginas. Como é que se diz where e what e why? É com double. Exatamente. Não é vine. Vine é em. Não é vera nem. Em inglês não, é alemão. Mas pronto, ou seja, eu não encontrava precisamente a compra, encontraste o download. Exatamente, ou seja, ao fim de meia hora encontrei, foi um site que tinha lá o disco para download. E pronto, foi o que eu fiz. Então, já que não comprava o álbum, mas, quer dizer, é que nem informação onde é que podia comprar o álbum. Não é? Porque eu até pensei, bem, Joana Melo, isto não há para download de certeza. E pronto, quer dizer. E acabei até por decidir de entrevistar a artista porque. É de nível também, é assim. Diz? É de nível também. É sanduinho, não é? É uma grande cantora. A questão é que. Vamos lá ver. O álbum. Não há informação onde é que tu podes comprar. É que eu ponho lá. Sei lá. Joana Melo, dança ao centro, faixas. Joana Melo, dança ao centro, preço. Compra, etc. Vinha sempre no Google e não encontrava nada. As coisas não encontrava. O que é que ele fazia? Juntava as palavras Joana, Melo, compra e apresentava-me resultados que não tinha nada a ver. O que vale é que ele estava aqui a falar e tudo tem tudo a ver com a música que vamos ouvir. Tem a ver no sentido. Tem a ver no sentido de primeiro, de simplicidade. Acho que a Joana Melo também tem muita simplicidade nas músicas, a maior parte delas. Segundo. Porque é verdade que a Namora não é do Porto e a Joana Melo é, mas é do Porto, é de Gaia. Ah. Mas a Namora veio à terra vizinha da Joana Melo. Não tem a ver, tem a ver com isso. Terceiro. Não, terra vizinha da Joana Melo, ela costuma ver, Olival. Não, terra, atenção. Cidade vizinha. Cidade. Ah. Terra. Pronto, quer dizer, é aquela situação. E depois porquê? Estamos a falar de dois grandes números, fatal aqui a falar de dois grandes números da música portuguesa. Mas com essa diferença. E eu, a Ana Moura, se quiser comprar um álbum, sei onde é que vou comprá-lo. E ela não dá a promover-se por tudo o que acontece. E simplesmente a internet tem informação. Ah, e depois está. E tudo à conta da questão do Chiado. Não anda a promover-se, não é bem assim. Não há nada a promover, está a falar quem? Dá a namoro que não se há nada a promover? Sim, quer dizer. Não é bem assim. Não é ela que trata das questões de. Não anda dessa forma tão comercial, mas, percebes? Não. Pelo menos eu não tenho visto. Acabaste de dizer disco Antena 1. Sabes o que é que isso quer dizer? Que Antena 1 promove, que Antena 1 promove concertos, que Antena 1 tem, é um disco. Mas eu ouvi isso na Antena 1. Exatamente. Mas achas que foi a Antena 1 trabalhou sozinha? E achas não. Que não houve do outro lado também interesse? Claro, claro. Como é que nós fomos ver o bilhete? Foi através de coisa que é da Zone. A Zone também está ligada à Namora a fazer publicidade. Achas que no outro lado também não houve interesse? Mas não é isso, mas a forma. Mas a forma como ela se está a promover não é a forma tão espampanante como a maior parte dos artistas, percebes? Mas que há publicidade. Claro, tem que haver isso. Não acredito que a Joana Melo também não o faça. Aliás, repara que já houve disco Antena 1. E teve no Viva a Música. Então, mas mais. Pronto, e isto tudo começou porque falei no Chiado e na Valentim de Carvalhas. Pronto, mas isto tudo para dizer que eu, por acaso, confesso que eu já disse que isto aqui há uns tempos, bem, em 2011. A música, nós chegamos a um. Nós batemos lá no fundo, em 2008, 2009, batemos lá no fundo. Não, é? Não há um único sucesso que eu me recordo, tirando o Stereo Love, de 2009. Sucesso mesmo. Tenha ficado na cabeça como uma música do ano de 2009. Não me lembro. Nem 2008. E 2008 eu também não me recordo mesmo nenhuma. Entretanto... Não sabes. Tonight's gonna be a good night. Tonight's gonna be a good night. Como é que é que isso? Because tonight's gonna be a good night. Andei a ouvir isso até o Mundial 2010. Vou reforçar a minha ideia. Estou a falar de música. Está bem, mas está de sucessos. Se foi um sucesso, andei a ouvir isso há muito tempo. Tonight's gonna be a good night. Chamas aquilo de música? Não, está bem. Eu não, por vezes vagar aqui já tinham acabado. Eu deixo fazer aquela coisa com. Acho que ele é um. Time of my life. Isso não é música, isso é estragar o que está no fim. Isso é um insulto. E de que maneira. É que ele foi mesmo para gozar. Continua. Batemos ao fundo 2008, 2009, mas depois, surgiu a Antena Web e a coisa mudou. Tínhamos que melhorar, tínhamos que melhorar. Tínhamos que melhorar. Os Dion ainda de 2009 causaram sucesso. Também, mas não foi mesmo melhor que assim, não foi 2009, o real impacto foi mais até. Sim, finais de 2009. Início de 2010, mas assim o real impacto. Olha que não! Não, porque eu fui a uma festa da Escola de Música em maio de 2009 e já era Dion ainda que se andava a cantar. E eles foram lá cantar o Clandestino e o caralho. E até acho que o álbum ainda é de 2008. É, o álbum é de 2008. E depois foi em 2009 que começou a coisa. Mas eu só comecei a ouvir assim. Então diz assim, eu! Mas no geral já foi em 2008, 2009 que os Dion ainda causaram sucesso. Mais. Pronto, mas pronto, tudo bem. Ok, mas não foi o sucesso do ano em termos de vendas, em termos das pessoas que querem cantar o tempo todo. Foi de grau português, mas. Tirando as músicas de Tony Carreira. Mas. mas tirando essas. Eu acho que já o podemos considerar como a Amália Rodrigues da música pop. mas pronto. E então, isto para dizer que batemos no fundo, tínhamos que começar a melhorar e vá lá, melhoramos, pronto. A certo tempo estamos a melhorar. Namoro, não terá a ver com essa vaga de novos dias, já surgiu em 2003 como álbum, que ela começou antes até. Antes de lançar o álbum, teve que gravar, portanto, começou antes de lançar o álbum. Que novidade! Ouviram a ideia brilhante que o Carlos trouxe agora neste programa? Não, não é? Muito bem, Carlos! Eu pensei que primeiro lançava o álbum, só depois é que eu gravava. Não, então eu trouxe a lógica. Podia vir só a capa, não era? Como o outro que trouxe o Rui Bons Avenida, só veio a capa. Ah, foi? Pois, por isso é que eu não passei o seu dia. Só em casa é que eu descobri que tinha trazido só a capa. O CD ficou lá. Ah! É burro. Mas está certo, primeiro grava-se e depois é que o álbum aparece nas lojas. Muito bem. Não, é como não outro, sabia. É como está-me outro, a aprender. É como outro que diz que o ano 2015 decorre depois do término do ano 2014. Exatamente. O falecido. Falecido. Sim, pá, por muito que é falecido. Ah, sim. Ainda bem. Mais. Pronto. Já vi, estou a imaginar o Vitor Gaspar nos quatro com ele. Era uma tragédia. O quê? Um programa de 4 horas? Cada intervenção era 40 minutos no vídeo. Podíamos a falar inglês, que eu falo mais rápido em inglês. Ah, está bem. Pronto, mas voltando à namora. Ela não faz parte dessa vaga de artistas, mas a verdade também... Pronto, o reconhecimento surge maioritariamente em 2008. Mas é verdade também que o público, em geral, aqui no nosso país, aderiu mais, ou seja, prestou mais atenção a este lançamento do que ao álbum de 2009, acho eu. Ou seja, há hoje a noção de que a música tem mais qualidade. Aliás, depois com os novos projetos e não sei o quê. Já comentei isto contigo há uns tempos, em 2011 ou 2012, que olhava para o top mais e nos 20 primeiros a maioria era portuguesa. Agora, durante um tempo não foi assim, mas agora sim. Não são tipos de anos, tem que ser assim. Quer dizer, foi o que eu já disse algumas vezes, estando nós em mudas, nós já chegamos a uma altura que tínhamos mesmo que mudar, aquilo estava, mas é, nós, em termos mundiais. Pronto. E de repente surgiu então este álbum, da Ana Moura, o Desfado, de repente, quer dizer, já foi uma coisa prevista, não caiu assim por acaso. Mas... E foi gravado antes de ser lançado. Exatamente, que é uma coisa... É até isso. Nisso a Ana Moura é acima da lei. É, até nisso. Mas pronto, mas é aquela situação. Eu gosto por acaso bastante do trabalho, porque ela atreve-se primeiro a colocar bateria no fado. Não era que a toque, não é lógico. Mas. Ah, tu lembras-te dele de falar de elogiar o homem da guitarra portuguesa, o jovem que ele tocava de caraças, que até naquela parte do instrumental ele foi um artista. Sim. E ele toca também no programa que eu falei há bocado, no Música Portuguesa Brasileira. Aí ele está lá na guitarra também. Ah, é bem. Não sei o nome dele, mas ele vai aparecer. E depois, outra coisa que ela fez muito engraçada, aí já não foi muito de acordo, mas respeito que há fado ela cantar em inglês, fado em inglês. Foi as duas únicas momentos em que o Carlos não matou palmas. Não matou palmas. Os ouvintes dele estão lá ao lado dele para ver. Ele parecia um trombudo amuado. Não gosto disto. Vou lá de inglês. Não vou bater palmas. E não bati palmas. Não. Eu sei, mas a tua fusa era mesmo do que. Eu gostei foi daquela parte. É, vai mais devagar, mais baixo que a pessoa da frente já olhou para trás. Exatamente. Eu já ia fazer. Com a mala. Eu sigo ao ritmo da música. Estou a fazer um basqueiro com caralho. Espero que alguém havia de olhar. Não, é que eu não reparei. Não, para ti já é habitual. Já não sabes como tens sociedade, não foi que disseste não. Pois foi o que disse. Mais. E é verdade. Mais. Já me esqueci do que é que fica bem e do que é que não fica bem. Mais. Que interessa isso, fica bem. Faz o que estou a fazer. Pronto. Tu conheces a Carla Maria, cantora? Não. Conheço. Ah, conheço. Pronto. Com quem conversei mais foi com ela. E ela... Estávamos a falar com a Aida. Com a Aida Armeia. Ia falar sobre quando as pessoas criticam que está dentro, melhor dentro de um género musical e o outro não sabe. E a Carla foi logo. Ah, isso é não ligar. Isso é o que as pessoas dizem. Olha, eu passo a conta do Facebook que eu criei e eu já nem ligo a maioria dos comentários. A pessoa tem que fazer em palco aquilo com que se sente bem e aquilo que sente que vai puxar para o público. Mas é sobretudo aquilo que se sente bem. Agora é o que os outros dizem. Pois é, então já agora, já que falaste com o Carla, depois diz que enviou-me de amizade no Facebook que ela ainda não aceitou. Já foi há quase um ano. Vai. Há quase um ano. Sim, há 10 meses. Portanto, é por aí. Eu não sei quanto tempo é que eu enviei, mas há dias... Eu não sei quando é que vou estar outra vez com ela, daqui a um ano, mas... Porque sabes, se calhar a Aldo ainda não aceitou. Sabes que há uma... Assim, só mesmo para fechar aqui esta conversa. Sabes que há uma coisa muito engraçada? Que é, agora as pessoas me mandam mensagens lá no Facebook. Ah, e tal, não autorizo cobranças do Facebook, não sei o quê, não sei o quê. Já deu no Querida Júlia, e já deu no Splash, e já deu no sei o quê, no Café da Manhã, não sei... Faltam 12 horas, isto anda para as 5 ou 6 dias. Faltam 12 horas, não sei o quê. Eu não pago. Oh. Isto no moral. O Messenger vai ser pago a partir do dia 1 de agosto. O Messenger vai ser pago a partir da manhã. Oh. Pronto. E as pessoas ainda acreditam nisso. E a Carla Maria foi. Mas isso foi quando? Foi esta semana. E a Carla Maria foi uma das. O que é isso do Messenger? Não, estava a imitar-te. Quando eu te contava anedotas. Mas isso foi quando? Ah. Não acreditava, estás lá nos outros que acreditam, também acreditava noutras coisas. Pronto, e então, isso aconteceu esta semana e tal, e eu ia dizer à Carla Maria que era uma mensagem não verdadeira, pronto. Como tenho dito a muitas pessoas, alguns ouvintes da rádio, ela está para o facto de deixar até o convite para apagarem a publicação para não proliferarem a mensagem. E até foi na altura em que percebi que ela ainda não tinha aceito o pedido de amizade. Aceitado, também pode ser. Mas. Pronto. E o que é que eu ia dizer? À conta disso... Pois, é o costume. Ana Moura, o Desfado, teve a coragem de não ter bateria e teve... Sim, de cantar em inglês. Pronto. Cantar em inglês. Embora eu não goste, mas vá, respeito. Faça sentido. É o reconstruir o fado. Não estou de acordo, mas faça sentido. Precisamente nesse âmbito do reconstruir o fado, dar uma nova proposta. E também de chegar lá fora. E dela se internacionalizar. Também. Para o ano ela ganha o festival. Eu estou a imaginar ela a fazer uma versão do Desfado. Fado. Desse Fado. Feio, por isso desse feio. E mais razões, Carmona Parra. Mas já há uma música, tens de ser. A música chama-se Despiu a Saudade. E a letra, ela já foi, tinha cara. Eu acho que ela é de Miguel Araújo. Mantemos o género e até uma palavra do título, que é saudade. Exatamente. Hoje o programa é em homenagem à Sara Évora. Ela. Eu acho que esta letra é do Miguel Araújo, não tenho a certeza. Mas eu não sei. Mas ela referiu. Ela, e ele também lá estava. Ela referiu por cima. Não ouvi. Duas vezes. Ela referiu por cima, disse que a letra não era dela e elogiou muito o escritor. E tem muito para elogiar. Já disse que para mim o Miguel Araújo é o quarto e último para já da quadrilha do quarteto de maiores compositores da música portuguesa. Vá lá que não diz que é do quadruplo. Com Zeca Afonso, Sérgio Godinho, Carlos T e Miguel Araújo. Por acaso só o Zeca Afonso é que não é daqui do Porto, coincidência. Olha, o Porto é uma tarra de burros. Na semana passada entrou para a playlist da nossa rádio Antena Live uma música do que tu me enviaste. Pois foi. O Sérgio Godinho. O Sérgio Godinho. Ai, como é que chama o ganho? Ah, vou cantar. O Sérgio Godinho com o Zé Cavaleiro. Cá-se bem andando com a cabeça de brasileiros. Porque eu, por acaso, não ia dizer. Pensei, mas não ia usar esse assim, eu. Eu também sou o Carlos Godinho. Carlos Godinho Camala vai introduzir a música número 4 de hoje. Intérpretes Sérgio Godinho e Zé Cavaleiro. Não é nada, era amor. Enquanto o Carlos continua a rir, a intérprete, na verdade, é a namora do álbum de fado. Vai cantar Despiu a Saudade. É a música número 4 no programa de hoje. Olá, despiu. Olá, olá. Vamos para a música. Despiu a saudade depois do jantar num prato já frio de tanto esperar. Aquele que bebe nos tascos da vida, rodadas de amantes de tara perdida, e chega tão cheio de nada para dar. Que bebe nos tascos da vida, rodadas de amantes de tara perdida, e chega tão cheio de nada para dar. Sacudiu o pó desse amor primeiro num canto guardado do seu coração. Aquele retrato parado no tempo, que morde por fora, magoa por dentro, num corpo vazio de tanta ilusão. Aquele retrato parado no tempo, que morde por fora, magoa por dentro, num corpo vazio de tanta ilusão. Mas de repente, sol depois da chuva, surgiu a noite transformada em alvorada. Vai para o espelho, faz-se bonita, lábios vermelhos, corpo de chita, vestido na pressa de quem seja atrasada. Foram tantos anos sem imaginar sacudiu o pó. Na terceira intervenção, eu disse que deixava para a quinta, domingo, sábado, coisa. Como eu sou um homem que cumpri palavras, portanto, quando eu digo que vou fazer descer o nível dos outros locutores, é o que eu faço. E também vou cumprir, vou recordar o meu outro fim de semana, porque, na verdade, os meus últimos dias agitados já começaram, isto quer dizer, foi o Sérgio Gordinho e do Zé Cavaleiro, quando ia cantar à namora, já viram o que era? Se não tivesse aqui alguém de nível a controlar isto, os ouvintes iam escutar. E agora, de seguida, Sérgio Gordinho, Zé Cavaleiro, e depois ouviam à namora a cantar. Ou se calhar ouviam mesmo Zé Cavaleiro com o Sérgio Gordinho. Ou então como outro, os amigos, Portugal no Coração, e meteu a Tonicha, o caralho, não é que foi. Bem... afinal não sou mas o eu único. Sei exatamente dizer aquilo que faço, que é fazer as coisas bem. A ver se é por causa dessa. Não estás muito bem a ver o microfone. Mas faz mal, é? Bom, a verdade é que os dias agitados já começaram noutra sexta-feira, mas eu vou fazer o fim de semana ao contrário do propósito. No domingo, no dia 7 de julho, em que fez antes uma pessoa que eu conheci em Aveiro. Olha lá, já, falamos daqui a pouco. Deixa-me subir! O que é que te impede subir? Não me deixas! Está bem. Não me deixas. Não me deixas. Faz anos, no dia 7 de julho, faz anos uma pessoa que eu conheci em Aveiro, isto falando da Férias de Angora e de Zeca Afonso e tal. Nunca mais esqueci, porque foi uma pessoa que nasceu no dia 7 do 7 de 77. Portanto, no domingo ela fez 36 anos. 7777. Sim, 7777. Que giro. E também no dia 7 do 7 de 2007, eu lembro que foi o dia que houve as 7 maravilhas de Portugal e um dia em que eu estreiei. No dia 7 do 7 de 14, sim. Vai fazer 37. Coitadinho. É mentira? Sim, e qual é a novidade disso? Nada, é engraçado. Nada, 7 são 14. Mas mais, é? E mais 721, 7 macacos mais 1. Mas o mais engraçado foi o meu 7777. No dia 7 do 7 do 7 de 2007. Também foi a estreia oficial de uma peça em Miramar, no Céu da Pedra. Vamos lá brincar, minha casa é como o castelo, pipi meias altas, pipilota para os amigos, sou bom. Na altura as pessoas eram tão inocentes. Eu acho que se agora houvesse se essa música fosse escrita agora, e pedes-me pipilocas para os amigos, eu acho que as pessoas ficavam isto é... No domingo, 7 de julho de 2013, há um facto a destacar, que eu gosto de chatear, porque eu não quero saber nada disto, mas eu insisto. Que foi a Chama-se Loto. E diz que eu não gosto nada disso. Não, isso é o que digo. Houve o acolhido do Grande Prémio da Alemanha, para variar, quem ganhou foi o Sebastian Vettel. Mas o resto eu fui ocupar por um Lotus. E se houvesse mais algumas voltas, o próprio Vettel admitiu que o Raikkonen estava mais rápido. Se houvesse mais meia dúzia de voltas, tinha sido o Raikkonen a ganhar. Mas, ver dois Lotus no pódio, para mim, é um... Até vou dormir melhor, tá? Até fico tão contente. Voltemos a sábado. E agora sim, é o motivo principal para esta... Há dois motivos, um sábado e outro sexta. No sábado foi a primeira conversa que eu tive com uma pessoa com isso. Ontem? Na outra sexta. Então para ti uma semana tem 9 dias. Apanhei-te. Se tu vamos ouvir, quando acabar esta intervenção, nós vamos ouvir os primeiros segundos em que eu digo estes dias agitados começaram na outra sexta. Por isso é que eu não disse esta semana agitada. Pois... Se quiseres, vamos ouvir, vamos confirmar depois. Mas é verdade, é. Pois, é, exatamente. Porque se no sábado passado, no dia 6 de julho, tive a primeira conversa com uma pessoa que conhecia há poucos dias, curiosamente, no dia 22 de junho. A partir de hoje é a tua vizinha, pronto, já sabes quem é. E estive a falar com ela, mas antes disso, houve missa. Em que eu estive ao lado dela durante a missa toda, e a uma certa altura, durante a parte da comunhão, corpo Cristo, amém, corpo Cristo, amém, em que começa-se a tocar. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Eu, olha lá, conheço isto. E depois ela começa a cantar, uma vocalista que, curiosamente, isto parece tudo combinado, teve no concerto da Ana Moura, onde eu e o Carlos também tivemos, E ela começa, ao amor que te arrasta, um acompanhamento, ao amor que te... Não, acompanhamento de guitarra, pá, voz, pá, não estás com a barriga, tu gostas mais da barriga, que é? Ao amor que te arrasta, não perguntes onde vai, onde vai, irei contigo. E depois, caso vão à parte, e amigos ouvintes, eu não sei descrever, tu estivesse lá, se calhar até sentias mais que eu, porque ouvias, o ambiente que se criou quando se chega à parte do refrão, de repente uma das raparigas está a tocar, são duas guitarras, faz a segunda voz, mas uma voz mais baixa em relação ao tom do original que a rapariga continuou a cantar, a canção principal, e eu não sei explicar, e foi a partir daí que eu chamou-me a atenção, porque eu sabia que conhecia a música, e chega ao refrão e aquilo parece que cria-se um outro ambiente quando aquilo sobe, no corpo da terra semearás... Flores de trigo, pum pum, e outra vez. E as bocas da fome anunciarás, pão de paz, irei contigo. E eu não sei descrever, acho que foi a segunda vez que eu me mencionei, e eu até cheguei a fim da música e disse à rapariga que estava ao meu lado, isso foi forte. Porque o Carlos sabe, quando há coisas bem feitas musicalmente, toco-me. E eu, é o que eu digo, o ambiente, só estando lá, é que aquilo de repente subiu o tom, o ambiente de união, foi uma coisa muito forte. E aquilo ficou-me na cabeça, e já comentámos aqui quando músicas ficam na cabeça, que andamos a cantar o resto do dia. Uhum. Neste caso, andei a cantar o resto da semana, porque ainda ontem estava com isso. E eu estava, e acabou a tal rapariga que estava comigo. Também estive numa coisa ligada à faculdade, não era bem tuna, mas era o coro académico da Faculdade de Economia. E no fim eu disse, atenção, esta música é tocada por uma das tunas do Porto. E eu estava a ouvir aquilo, eu conheço isto, e não sabia dizer o título da música. Sou burro. E porquê é que sou burro? Na noite anterior a sábado, na sexta-feira à noite, fui a um evento musical de uma escola de música, em que eu estive lá a filmar e a gravação ficou uma categoria. Se chega à meio da segunda parte, a orquestra de guitarras aparece no palco para tocar o quê? El Condor Pasa. E qual é a música do Condor Pasa? Se tivessem combinado, não tinha surgido esta combinação, esta coincidência. A música, já fui investigar entretanto, a meio desta semana, lá quando é que foi? Está agora a fazer 100 anos, em 1913, surgiu lá das Antilhas do Peru. É provavelmente a música peruana mais conhecida. Portanto, vamos ouvir uma música com 100 anos, mas em português, com a letra que escutámos ao bocado. Porquê também? Mais uma vez, tu acaba por ver neste programa muitas coisas que encaixam muito bem, sem nós estarmos à espera. Mais uma vez, eu enviei esta escolha na segunda-feira, mal eu sabia a semana que ia ter, mas sabes que as pessoas costumam, e então hoje em dia, não é mais falsamente hoje, mas já vem de há muitos anos. Ai, a minha vida está muito má, ai, parece-me que... Aquela frase do... Parece-me que corre tudo mal, parece-me que está tudo a cair em cima. E eu hoje digo-te que nos últimos tempos, esta semana foi o seu auge, mas nos últimos tempos parece que alguém me está a fazer ofertas por eu andar a portar-me bem. Percebes? Parece que estão a compensar-me por eu, nos últimos tempos, ter mudado de postura em relação à maioria das pessoas. Isto não é armar-me em campeão, é ter noção do que faço e do que me vai acontecendo e reconhecer e, ao mesmo tempo, o agradecimento, seja lá quem for, pelas coisas positivas que têm acontecido. E esta semana, como eu disse ao bocado, foi o seu auge. E o título acaba por traduzir isso. O título da música é Ao Amor Que Te Arrasta. Eu não sou propriamente um amor por aí, que é só um amor de pessoa e que anda aí a transmitir amor para toda a gente. Ah, mas... eu sou um amor de pessoa. Isso aí, eu. Sabes porquê? Porque dizem que o amor é cego. Pode continuar. Esta é piada. Faz a todos. Esta é piada. O próprio título, O Amor, te arrasta, porque é isso que eu tento... Faz hoje uma semana que, às vezes, estou um tom mais exaltado que o tema era outro. Tivemos aqui três à conversa no outro programa. Sobre o tentar melhorar as pessoas à volta e tal, o conversar educadamente, tentar corrigir e tal. E eu ando a tentar arrastar um bom espírito e boas tendências, boas rotinas para várias pessoas e tentar implementar em mim próprio. Curiosamente, no programa em que mais somos perto de me dar a pancada. Não, vamos mesmo, no fim. Ali o outro senhor cantor não tinha bem a noção que isto foi BUM! A fazer com o masqueiro. E no refrão disto diz: no corpo da terra semearás flores de trigo, e às bocas da fome anunciarás pão de paz. Estás a entender? O pão de paz. Isto faz-me lembrar um filme que eu acho que já falei aqui neste programa já há muito tempo, que era, é um filme americano, que o conceito do filme era: eu faço três ações positivas, ajudo em três aspectos, ou três pessoas, e cada uma delas vai ajudar a três, e isto acaba por ser uma rede e espalhou-se a todo o país dos Estados Unidos. E depois até foi lá para fora. Ou seja, se cada um fosse ajudar poucos a um lado, claro que, como alguém diz no programa, isto é uma visão utópica, mas o filme era isso. E tudo isto retrata, em parte é retratado na música que vamos ouvir. Vai ser cantada pelo padre José Luís Borga. Já passou aqui também, uma escolha Carlos Bonaparte, acho eu. Mas esta música nunca passou. O original é o El Condor Pazza. E isto, claro que é bem mais recente. Eu gostava de trazer... Primeiro gostava de trazer o que eu ouvi no sábado, há uma semana. Aquela atuação que eu ouvi, mas não estava lá a gravar. Gostava de trazer um grupo coral a cantar isto, mas o que eu encontrei não era assim muito positivo. Por isso, trago a versão de estudo do padre José Luís Borga. Ao amor que te arrasta. Repara, Carlos Bonaparte, que os últimos dois versos dizem: se a esperança cai desfeita a teus pés, recomeça. E eu irei contigo. Entendestes o recado? Canção número 5, o padre José Luís Borga. Vamos outra vez começar com uma guitarra muito bonita. Com um melodia que me agrada muito. Aliás, é o que tem abundado neste programa até hoje. Ao amor que te arrasta. Abunda. Não pergunte onde vais, onde vais, irei contigo. No corpo da terra semearás flores de trigo, flores de trigo. E às bocas da fome anunciará pão de paz, pão de paz. Irei contigo. Se aos homens vais falar das injustiças e da de paz e justiça, e justiça, irei contigo. No corpo da terra semeará Estamos de volta, ouvintes, para esta última intervenção dos quais estou, escolho eu, e vou, não vou dizer pela primeira vez, nem é uma intervenção grave, digamos assim, mas o tema que eu vou escolher uma música. É nem mais nem menos que uma versão, e é uma versão, de Simon and Garfunkel, do tema El Condor Pasa. Vamos por partes. Eu sei que é por isso descrente, mas é a minha opinião e, portanto, vou dar a minha opinião porque somos livres. Esta é apenas a minha opinião. Não estou a dizer que está errado. Estou a dizer apenas a minha opinião. Para mim não faz sentido pegar-se numa música normal e fazer-se dela uma música religiosa. Para mim não faz sentido. Está bem. Se os Black Eyed Peas podem fazer o Dime of My Life, a versão mais ridícula que eu já ouvi até hoje, o padre José Luís Borga tem para fazer uma versão com lógica do El Condor Pasa. Mas a versão não é dele. Ele aproveitou a versão que já se criou na religião portuguesa há muitos anos. E porquê que eu sou... Porquê que eu sou contra transformar uma música, neste caso, uma música religiosa? Por um motivo muito simples. Para mim, a religião... É uma coisa, é dos maiores truques de ilusionismo que eu já assisti até hoje. Respeito. Há pessoas que acreditam que aquilo até funciona muito bem, não sei o quê, tal, pelo menos têm esperança, mas para mim, no meu entendimento, a religião é dos maiores truques de ilusionismo que já se fez. Primeiro, ela serve desculpa para tudo. E tu sabes que a igreja vai buscar coisas aos outros? Para começar guerras e para acabar guerras. Para unir e desunir as pessoas. Sim, para unir as pessoas, não é? Há muitas igrejas e há muitas religiões, aliás, há muitas pessoas que eu não me dou com esta pessoa, não me caso com esta pessoa, porque, não é? Não se, basta uma coisa muito simples. Uma pessoa que, por exemplo, uma pessoa que, como é que eu posso dizer? Sei lá, imagina, há muitos casos, isso acontece em muitos casos. Eu sou teu amigo. Mas eu não acredito na religião, tu acreditas. E, portanto, eu, a partir daí, passo a ser má pessoa para ti porque não acredito. Se não acredito, é porque há alguma coisa que não me deixa acreditar. E, portanto, se não me deixa acreditar, há que ter um certo cuidado. Ou seja, enfim, lá tem alguma coisa má, não é? Lá tem alguma coisa do diabo que não me deixa ver a luz de Deus. Nem a luz de Deus, nem outra coisa qualquer. Não consegue ver nada também, coitado. Pois, também é verdade. Pois. Consigo ver, por acaso, consigo ver luz, consigo, mas é certo. Ah, mas não é de Deus, é? Deve ser do espectro. É. Pronto, quer dizer, para mim... Ah, e depois as letras. Como é que é esta letra que... É o amor que te arrasta. Sim, o amor que te arrasta, não sei o que mais, e flor de trigo, flor de... Como é que é? No corpo da terra semearás, flores de trigo, trigo, não sei, as bocas da fome anunciarás, pão e paz. De paz. Ou isso. Cheira bem. Porque estava a pensar nisso. Os ouvidos cheiram aí, não cheiram? É aquele bifinho que acho. Exatamente. Sim. Hoje vou comer fora. E com bom tempero, por acaso. Parece que tem assim um alho e... Sim. Quem é caralho? Pronto. E então, quer dizer, vamos lá ver uma coisa. Isto... nós estamos na Nova Santana. Isto... eu pessoalmente discordo em absoluto porque é... Isto é uma de duas coisas. Aliás, são as duas coisas. Por um lado é a utopia. E por consequência de ser utopia, é falso. E é nisto que vivemos. É nisto que muitas pessoas vivem. No falso. Sim. Porque, por exemplo, eu sou o que sou. É verdade que houve ali uma altura, em maio, em que a rádio quase que acabou. Não acabou por força dos restantes elementos. E de uma pessoa a quem vou ficar eternamente grato. Estou a imitar um lobo. Ah! Não sei a quem vou ficar eternamente grato, realmente. E digo eternamente sem exagero, porque a verdade é esta. Se não fosse ela e se não fosse... Primeiro, ela fez-te achar que era que não estava perdido. E, por consequência, a mim também. Foi-te como apresentaste. A mim não fez achar que nem tu estava perdido, porque eu já sabia isso. Tá bem, agora mas, que pus-te a falar contigo, porque reforçou... ela tinha outro não, discurso. Tá, pronto, mas reforçou a tua tese. E alimentou-me esperança. O pão de paz. Pronto. Mas voltam lá, sabes, o que és, o maio... Pronto, ou seja, eu fraquejei. Mas quem é, qual é que é o crente na religião que não fraqueja? Às vezes totalmente. Não é? Na verdade, foi na altura, para os crentes, quem dá força é Deus. Não é? Para mim, quem me deu força foram pessoas concretas. Existem, eu não posso dizer que não existem. Eu não posso dizer, ah, eu falo com elas e elas respondem. Na minha cabeça. Quer dizer, eu para mim, fazer uma letra, perder tempo a fazer uma letra com, para uma versão, ou seja, para fazer uma versão de uma música, só porque, ah, gostei da música, é gira, vou fazer aqui uma letra para ela. Mesmo que não tenha sido ele. Houve alguém que a fez. Porque não há propriamente muitos compositores religiosos. Não se compõe música para a igreja hoje em dia. Não se compõe. Tu vais ao Brasil e queres só compositores. Oh, caraca, estou a falar em Portugal. Está bem, hoje em dia não se queres comparar a percentagem e a crença religiosa do Brasil com Portugal. Não. E a quantidade de pessoas que há. Mas esta piada foi a um colombiano, também vi esta semana, na minha procura por sismos em direto, num canal de televisão cristão. Ah, e tal, é a força, e o nosso Deus, e o nosso Deus. Oh, está tremulando. Larga o microfone. Lá fora. Lá, descrente, mas quando há coisas reais, oh, deixa-me para milhas. Pronto, e... Sim, está a dizer que aproveitar a música. Assim, para mim, é como contar uma piada de mau gosto. Para mim é. Pronto. E... Mau gosto é ter cheiro bom e não podemos comer o que estas vezes estão a comer. Claro que eu também não escolhi a música El Condor Pasa só para afrontar essa situação. Como é lógico, escolhi... Já agora, El Condor Pasa, em parênteses, If I Could, se eu pudesse. Mas o If I Could sim. Acrescentaram o Simon & Garfunkel. Mas o nome do single deles é El Condor Pasa, If I Could. Há uma gravação... Setembro de 70. Há uma gravação que eu perdi de Los Quintos. Que também encontrei esta semana, quando ouvi 50 versões do El Condor Pasa. Encontraste? No Spotify. A versão original? Será a original. Eu ouvi lá Los Quintos, El Condor Pasa. Ah, mas de quando é que é? Não diz, já diz o artista. Que giro. Olha, acho que há dois grupos que também estão... Eu não sei se o Spotify terá uma gravação de cilindro. Não sei. Mas se não tem, então se não é essa, então há dois grupos, então há dois Los Quintos. Porque é um grupo que... Já é Los Décimos. É, exatamente. Há um grupo que a gravação estava datada de 1914 ou 1915. Era, foi das primeiras do El Condor. Segundo o registro, foi mesmo a primeira. El Vuelo del Condor. Ah, foi por causa disso também que eu escolhi essa música. Segundo, ou seja, digamos que, segundo o registro que encontrei na altura, era a primeira gravação dessa melodia. Gravada, e é também o primeiro registro de flauta de pan, na altura chamada, aquilo tinha outro nome, a flauta andina. Sim, é de onde veio. Era como aparecia... Os andilhos do Peru. Era como aparecia... aliás, aquilo nem era bem flauta de pan. Aliás, aquela acho que era a mesma flauta de pan. Mas o original nem era bem uma flauta de pan, uma flauta diferente. Ou se é uma flauta de pan, tem... Aliás, acho que aquela se pode mesmo chamar de flauta andina, porque ela não é flauta de pan, é outra flauta. A música andina é a música de lá para o... Já agora o compositor de El Condor Pasa foi Daniel Alomia Robles. Pronto. Escrito em 1913. E precisamente baseada nos tons locais andinos. Mas esta flauta não é flauta de pan. Aquela acho que era. Eu lembro vagamente da gravação. Porque eu lembro de começar a ouvir. Eu lembro de começar a ouvir. Bim, bim, bim, bim, bim. E depois, porque. Eles têm lá com uma guitarra típica deles, não sei. Mas eu acho que a música. Pelo menos aquela versão que eu vi era só instrumental. Eu acho que a música era só mesmo instrumental. A maioria. O Air Condor Pasa original não tem letra. Pois. Isso é que pagaram em 70 e meteram letra e ficou conhecido no mundo anglo-saxónico. Bem parecia, porque eu na gravação que tinha, lembro-me que era só instrumental. Ah, não sabias? O El Condor Pasa é a mesma. E assim a música toda. Estes em 70 pegaram, meteram no álbum deles, Bridge Over Troubled Water, uma ponte sobre águas agitadas. e ficou mais conhecido no mundo saxónico. Foi por aí que começou também a surgir a letra no Ar Quando Eu Passo. Pronto, porque eu... Mas isto já não achas mal? Pegar na música e meter letra? Não, porque é assim, eu desde que não se fale, repara, desde que não se fale numa coisa falsa, ou que, falando nela, se assuma que não é verdadeira, tudo bem. Agora, o que a religião faz é aquilo que eu fazia quando era miúdo. Tinha os meus amigos imaginários, para mim as minhas festas com legos eram reais. Mas escolhas essa porquê? Escolhi esta primeira porque eu tinha a gravação original, ou uma das mais antigas desta música. Segundo o site onde eu fui na altura baixar a música, que já não existe, era a primeira gravação em registro. Sim, era o primeiro registro áudio do Welcome to Arpasa. Este é o single seguinte. Estou a ver aqui a lógica, a ordem de singles do Simon & Garfunkel. E o single anterior a este, também de 70, chama-se Cecília. Não me diz nada, meu colega, a turma. A mim diz, é a minha sobrinha. Ah, e foi outro. Mais! Pronto, e então, esqueci-me por esse motivo, primeiro, e depois... Aliás, o primeiro motivo acabou por ser aquele. Foi logo que eu pensei. O segundo motivo é essa gravação, que é, segundo tal site, a mais antiga, e depois há uma música que foi feita com base naquele instrumental do Simon & Garfunkel que passou no Sol Música pá, em 2003. De quem? Não sei. E foi o último grande sucesso, aliás, a última música que me marcou. Só música. E para mim aquela música, o intérprete é só música, para mim. Para o meu mundo imaginário. Porque ficou, pronto, ficou assim marcada. Para mim aquela música é do grupo Só Música, assim como a Água da Piscina é azul. Ou seja, são duas coisas... Para mim vão ser assim, no meu mundo imaginário, enquanto eu mandar na minha cabeça, são assim. Pronto. A Gigliora Cinquetti também cantou esta música. Pronto. Com letras em italiano. Mas, é contigo, eu acho muito bem, só que é assim, para inventar letras, para religião, ou seja, não é? Entre aspas, perdemos... Metam-se no vosso mundo, façam as vossas músicas, não vamos buscar as músicas dos outros. Não é? Tudo bem, eu aceito que vocês peguem no vosso mundo imaginário e que façam aquelas coisas que eu chamo de... Não é, quer dizer, como é que Jesus Cristo morreu há 2013 anos e ainda hoje se sabe, Pedro Chabrol, que nunca se sabia. E ele durou 33 anos e hoje em dia assim, se resgatam coisas que se gravem, não foram verdade, como a maior parte da vida dele. E porque Jesus, quando foi aqui, ali, disse isto e aquilo. Às vezes coisas que nunca tinha ouvido. Eu, na altura, quando era cristão, ouvi essas coisas... Eu nunca ouvi isto. Como é que as pessoas sabem estas coisas? Não foram registros com certeza que o disseram, não é? Lá se foi espalhando, boca em boca, e não sei o quê, e depois desta tarde faço aquela história. Acrescenta-se. E depois isto já nem é... Não sabe, eu estive a falar nisso com a tua vizinha, a quantidade de vírgulas que se devem ter acrescentado na Bíblia. De vírgulas? Eu já dei de parágrafos. Ela é que disse, sabe? Que eu estava-lhe a dizer, eu não acredito em tudo o que vem da Bíblia, não acredito que tudo existiu, não sei o quê. Porque se hoje desconfio das pessoas, porque é que não é de pensar que há 2000 anos também não houve pessoas que inventaram? E antes de dizer inventaram, ela interrompeu e disse, acrescentaram uma vírgula. E eu, acrescentaram, inventar tudo. E ela, também não mais por aí. Nunca sabe. Inventar tudo? Não estou a dizer inventar tudo o que está. Eu estou a dizer certas pessoas, certos trechos foram inventados. Ah, sim, por sim. Certos trechos foram inventados. Porque era preciso preencher... E repara, e até era preciso... Eu disse, certas pessoas inventarem tudo. Aquela parte do adorar o santo, que não se podia adorar, porque a Deus, não sei o que, não se podia adorar, e não, nem ofertar, nem não sei o que, não sei o que mais. Porquê que essa parte surgiu? Essa parte surgiu porque as pessoas estavam no fanatismo tal, que se matavam umas às outras, que se matavam elas próprias às vezes, ou matavam os filhos, ou não sei o que, como sacrifício. Ou então davam a filha para perder a virgindade por sacrifício. Quer dizer, vamos lá ver, não é? É preciso. Por isso, esse Novo Testamento trouxe também esse acréscimo para evitar a flagelação. Precisamente. Ou seja, foi uma coisa que foi pensada. É como o purgatório. Porquê que surgiu o purgatório? E logicamente não existia, ou era bem ou mal. Só que uma pessoa que pecava, como é lógico, como todas pecavam, uma pessoa que pecava, a partir do momento que pecava, não é? Estava feito. Já podia fazer mal à vontade, porque ia para o inferno e ia. Depois é que surgiu o purgatório, mas espera aí, tu ainda podes obter o teu perdão. Não é? Para as pessoas, não é? Quer dizer, há coisas que surgiram depois. Que não existiam antes. Então, se não existiam antes, não foram coisas que se descobriram, foram coisas que se inventaram. Estou a ler aqui uma coisa curiosa sobre essa música. Sim, porque eu ainda estou, ainda sei que estamos num programa a falar sobre música. Vem aí. Diz aqui, não sei bem se está aqui, vou supor que estes senhores sabem mais do que eu, que o original já tinha letra. Fazia parte de uma peça musical, foi apresentada no Teatro Masi em Lima, capital do Peru. Que era sobre. Era uma canção de intervenção social sobre os mineiros na altura do Peru, em Cerro de Pasco, e as relações que eles tinham com a companhia, a empresa responsável pelos mineiros, a empresa estrangeira responsável pelas minas no Peru. E depois, esta musical, Zarzuela, que continha o Air Condor Passa, foi apresentada mais de 3 mil vezes só no Teatro Masi em Lima. Para verem que isso, na altura, teve pouco sucesso. E eu achei piada porque nos anos 60, os Dolls Incas pegaram nesta música, tocaram-na em Paris, onde o Paul Simon ouviu. Paul Simon, do Simon & Garfunkel. E os Dolls Incas disseram ao Paul Simon que esta música era um original do século XVIII e o compositor era anónimo, que não sabia quem era. Ora, o Simon pegou nisso e mudaram e ele e o Garfunkel cantaram a música que vamos ouvir agora. Pronto. Não sei se é original do século XVIII ou não. Não, eu não sabia. Está aqui a dizer que foi ignorância dos Los Incas. Pensavam que... Pronto, mas não sabia que o original já tinha letra. Pronto. Quer saber? A versão, eu não sabia que foi apresentado mais de 3 mil. A versão que eu tinha era instrumental. Mas ainda bem que escrevi fixe porque eu comecei a rir, esqueci-me de dizer uma coisa curiosa na intervenção anterior. Que foi, vamos ouvir uma música que foi tornada popular na maioria do planeta pelo Simon & Garfunkel. Uma semana depois do Paul Simon ser estreado neste programa. E curiosamente, a outra emissão que foi no sábado, na noite anterior, eu tinha ouvido o El Condor Passa, que depois foi tocar Paul Simon. Não é tudo muito engraçado, mas não é? É verdade. Paul Simon nunca tinha aparecido aqui, agora vamos ouvir uma segunda vez no espaço de uma semana. Depois do You Can Call Me All. Uma coisa mais em condições. Ele tem uma música muito fixe que é Every Time We Go. E esqueci-me de contar outra coisa, tu ias gostar de ouvir e voltando aos reencontros, no tal evento musical da outra sexta-feira, reencontrei várias pessoas, como é óbvio, e a que se destacou e andei atrás já no intervalo para ser o primeiro a conversar com ela. Foi uma que já nos está com ela há 2 anos, esta também foi tua professora de música. Sabes que pensar que estivemos tão perto. Sim. Foi essa. Ah, pois foi. Pois foi, muito bom, muito bom. Como eu gostava de voltar a estar com ela. Isso aí, por isso é que eu te falei ali na senhora. Escolhes 13 de julho de 2013. Músicas. José Afonso, Vejam Bem. José Afonso, A Morte Saiu à Rua. Marco Rodrigues, Saudades do Brasil em Portugal. Ana Moura, Despiu a Saudade. Padre José Luís Borga, Ao Morte Te Arrasta. E o Carlos tinha que chegar a tudo com uma música estrangeira. E não portuguesa. Pois certo, vocês estão a dizer na portuguesa. Simon & Garfunkel vão cantar El Condor Passa, in parentes, If I Could. Vou ter uma coisinha em inglês, como é sempre. Do álbum Bridge Over Troubled Water de 1970. O ano do fim dos Beatles. E da morte de Jim Morrison, acho eu. E a goleada do Celta de Vigo ao Benfica. Ah. É do amor a secta mais piada. Vou-me embora, só volto no dia 20. E tu? Ah, eu? Pois é. Que eu volto... Ah, ouvintes, peço desculpas se olharem aí para baixo para o Media Player, lá onde estiverem a ouvir, veem que a duração já vem em 2 ou 4 horas. É uma das maiores emissões, mas a culpa é dele, está bem. Está bem. Olha, já agora obrigadinho. Não sei, já passa a feito. Ah, pois é, então hoje vamos começar mais cedo. Decidi agora. Pronto, está feito. Ele altera a hora quando lhe apetece. Ou seja, os ouvintes no fim do programa vão saber que ele começou mais cedo. Vão o quê? Vão saber que ele começou mais cedo. Vão saber que foi hoje o segundo que decidimos começar mais cedo. Está bem. Ele quer ser muito cedo. Coisa. Está bem. Então vamos embora. Ficar com o Simon and Garfunkel com mais uma música. Weather Nice, que hoje foram as 6 Weather Nice, muito sim, guitarra, muito bonito. Pois acho que também tem guitarra. Mas tenho. Tá hoje bem. É os coros da guitarra. Está bem. Guitarras tu ou guitarra eu? I'd rather be a sparrow than a snail. Yes, I would. If I could, I surely would. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather feel the earth beneath my feet. Yes, I would. If I only could, I surely would.